Aí, tudo bem, meus amigos? É um olha que chuva que tá caindo aqui na Paulista. E acho que não só aqui, mas em quase toda a região, né? Ih, esse também. São Paulo, Grande São Paulo. Até às 10 parece. Uma coisa ficou. Até que horas? Era 5h20, aqui ficava, parecia que era 8 da noite. Tão escuro que tava. Agora já deu um clareamento. Agora clareou. Agora tá indo pra praia e vai pegar maior chuva na estrada. Agora deu um clareamento. Deu um clareamento. Valeu. E aí, seu Ben? Tudo bem? Valeu, Ben. Deu um tapa no cabelo, né, Lê? É, carnaval, né? Quem tem o carnaval? A Lê tá inaugurando um céu novo hoje. Eu vou... Você sabe que daqui a pouquinho, lá para 6h, acabou a crise no Brasil, né? Só volta depois do meio-dia também. Depois do meio-dia que retoma tudo, né? É isso aí. Tem lugar que só segunda-feira, ou depois, por exemplo, a Bahia. Tem também. Tem lugar que só volta em abril. A sua musa chegou. Quem? A Ju. Eu só sei que... A Ju, a musa do Ale. Você gosta da Ju? É ótimo profissional. Tá, você prefere o Jimmy ou a Ju sentada? A Jimmy, o Jimmy sempre. O Jimmy é maravilhoso. Ô, Dodô, você sabe que hoje tem decreto, né? Hoje, 7 horas. Ah, decreto do carnaval. Toda sexta-feira, e é decreto do carnaval, hein? Sim. Decreto do carnaval. Eu não quero saber quem é a dona do camping. Ah. Eu só quero armar a minha barraca, né? Essa é a minha verdade. Isso é verdade. E tem até uma dica para quem tá pensando em armar alguma coisa no carnaval. Certo. Eu acho que você tem que marcar de ir no bloco com os amigos. Certo. Aí você não aparece. Não vai. Aí os caras vão cobrar. Ô, mano, você não foi? Certo. Não, eu fui. Eu tava fantasiado de Drogba. Ah, entendi. Sensacional. Bom, seu Bento, tudo bem? Vai de taça do Mundial de 51. Não existe. Existe, tá lá, né? E eu cansei de, quando a gente levava a torcida estádio 97, na época não tinha Arena Nova, né? Eu ia na época que era Arena Velha lá, o Parque Antártico. E a gente fazia um tour lá pela sala de troféus, que aliás... Tava meio bagunçado ali, mas os caras estavam dando um talento, que é tanto troféu. É. E tem lá o do 51, tá lá. Embaixo a etiqueta tá Jolitem. Vocês compraram a Jolitem da Vila Maria. Não, mano, é Jolitem, mano. Uma loja que tinha na Vila Maria. Não, muito pelo contrário, foi ganha com muito esforço. Não foi fácil de ganhar, não. Esforço em vão, né? Porque a FIFA não reconhece, mas tá bom. Vai começar isso. Não, você não vai começar isso. Nem começou o programa ainda. Você não sei, o mano, tudo é a FIFA. Parece que a filha é o pai dele. Não, mas é o meu papai. Só é, meu só é pai entidade que regulamenta o futebol. Não é filho. Não é, reconhece, não é meu filho. A FIFA só é a entidade que regulamenta o futebol. Só isso, mais nada. Não, a maior entidade é o William Bonner. Vai. Ah, te catar. Não, o William Bonner só deu a informação. Diga. Que chuva, hein? Ó, parou. Quem parou? Parou. É pancadão, é pancadão. Parou? Mas lá embaixo, quando tá chovendo. Era igual aquela chuva que tinha no Lost. Lá embaixo. Lembra? Que é, seu aquela bem, chuva do Lost, que dá aquela puta pancada assim. Eu não assisti o Lost, mas disse que é bom, né? Primeiro ou segunda temporada. Começou melhor, depois terminou. A primeira e a segunda temporada era legal. Assiste até a segunda temporada, depois aí você fala, putz. Ah, mas aí precisa ver, né? Não, mas aí você finge que fala, putz, caiu. Não consegui ver. E não continua a série. Seu Bento tá me perguntando qual é o cartão tapa na camuça de hoje. Tem, né, RG? Tem o decreto do Alê, mas tem os cartões da sexta. Os cartões da sexta do RG. E dura até quarta, hein? Dura, RG? E essa vai até quarta. Tá, boa. Como é que é? Agora, você quer mesmo que eu responda? Eu quero. Você tem certeza? Tem. Opa. Cuidado aí. Então é o seguinte, cara. Meninos e meninas, hoje é a sexta do arranque. Sexta do arranque? É. Como é que é isso, Regina? Você abre o capô do Fusca, pega a mangueira e enche o tanque. Sensacional! Sensacional! Sexta do arranque. Não, eu entendi. Abre o capô. Esse negócio de abrir o capô do Fusca é legal. Entendeu? Eu entendi. Abrir o capô do Fusca. Vai só relacionando, Dodô. Mas tem gente que gosta de carro velho também. Por exemplo, o Mota. Que não via a hora de ter que fazer a chupeta. Seu Bento, vamos lá, vai. Vamos lá. Deixa isso aí, vai. Sem mais que isso. Ah, Corinthians, mano. Foi de aqui tem um bando de louco. Foi de mano, vou falar do time paulista. Acabou as crises. Que tem o melhor aproveitamento. Vou te falar um negócio. Inclusive, podemos ter o melhor aproveitamento do Campeonato Paulista diante do próximo adversário, que é o Mirassol. Sim, porque é o, que é o time do interior que está surpreendendo. Eles têm 13, né? 13 pontos. Tem o Xuxa lá. O aproveitamento deles está muito bom, mano. Continua invicto, né? Cara, eles têm 3 vitórias e um empate. Todo mundo perdeu. Eles têm 3 vitórias e um empate. Esse último eles empataram, né? O aproveitamento deles, o RG, tá em torno de 83%. Não, foi São Paulo. Eles ganharam o São Bernardo, né? Eles ganharam o último jogo. Foi a penúltima. E o Corinthians ele tem aproveitamento de 75%. Amanhã tem mudanças, viu? Amanhã algumas, aqui, né? É o jogo algumas amanhã. Mudanças aqui, por exemplo. Amanhã é o jogo? É, o Corinthians joga amanhã. Mas que hora, Guia? Amanhã. Todo mundo amanhã. É verdade. Amanhã é sábado de carnaval. Esqueci. Vai jogar... Os caras têm que pular. Não, não é tudo mesmo horário, não, porque o Corinthians ele joga às 19h30. Aonde? No campo do Mirassol. Ah, não, no campo do Mirassol? Não, mas todos os jogos são amanhã, né? Certo. Sim. Entendeu? Agora, sim. Mas horários diferentes. Mas deve ser o Cássio. Só corrigindo aqui, viu, o Mirassol tem 4 vitórias e um empate. E um empate, é isso aí. Deve ser 86% de aproveitamento. Lateral direito, deve ser o Léo Príncipe. E o Corinthians com 80. O Pedro Henrique na zaga. Uhum. Pablo e o Guilherme Arana. Sim. Pablo! Gabriel, que tá liberado, né? A volta do que não foram. Sim. Felipe Bastos, Maicon e Léo Jabá. E olha, Cazinho. Aí, ó. Então, Bento, mano. O Corinthians ele vai. Se a gente comparar com o último time que jogou contra o Palmeiras, o Corinthians ele vai desfalcado do Fagner, vai desfalcado do Balbuena, não joga o Romero e não joga o Rodriguinho. Essa escalação que você passou aí. Aí vai o Léo Príncipe e o Léo aí na zaga pra compor aquela linha defensiva. Entra o Maicon ali no meio também, ele permanece no time, só que aí entra o Felipe Bastos, mas aí o Maicon vai para a função do Rodriguinho, ou aberto do lado direito no lugar do Romero. Lá na frente nós temos aí o nosso querido Jô e o Cazim. É um time, Bento, que vai sofrer talvez virou um pouco. Virou querido o Jô agora? Virou. Lógico. Mas Jô semana passada você estava aqui. Mas fez contra os porcos, né? É o Drog Jô. Fez contra os porcos. Mas apesar, Ale, de entender que o Jô... Mesmo ele tendo feito esse gol contra o Palmeiras, lógico, ele ganha uma sobrevida, é como se fosse um continue no Street Fighter. O Jô, ele tava naquele continue, o Ryu todo ferrado, sabe? O Ryu com aquela cara toda torta, sabe? Mexendo só a boca, assim, o olho inchado. Não, mano. Aí tava lá, tipo, na contagem regressiva que vai do 10 até o 0, o Jô tava no 2. Certo. Mas aí ele fez gol contra o Palmeiras, voltou pro 10. Ah, eu tenho uma curiosidade pra saber de você, uma coisa importante, já que você tava lá no jogo e tal, sentiu a emoção do Chupa Dodô, né? Que é o mais... Que é isso? Outra coisa, não tem nada a ver isso aí. Que não tem nada a ver? Diga. Você vai dar nota para 2 jogadores. Qual nota que você dá pro Jô e qual nota que você dá pro Cazim? No jogo? O jogo inteiro, se a gente pegar o Jô jogou parâmetro, menos, né? O Jô, ele teve uma participação fundamental, porque em 2 toques na bola ele marcou um gol. E o Cazim, ele foi mais efetivo. Até inclusive citei ontem, eu falei, não é porque o Jô fez o gol contra o Palmeiras que ele tenha sido melhor do que o Cazim. Eu acho que no contexto geral, o Cazim foi nota 8. Domênico, o Cazim, ele me lembrou contra o Palmeiras, o guerreiro nos velhos tempos. O Cazim fazia aquele pivô. Toda a bola que o Corinthians estourava da defesa pro ataque, ia na direção do Cazim. E ele ganhou a maioria. Ele teve um aproveitamento naquele serviço de pivô de 80%. Ele fazia tanto o Mina quanto o Vitor Hugo, porque o Cazim, ele muitas vezes ele ia para um lado e ia para o outro, variava a marcação em cima dele. Quanto o volante do Palmeiras, o Felipe Melo, os 3 que iam marcar ele, eles tinham um problema enorme, porque o Cazinho dava como se fosse aquela bundada tirando os caras da jogada e prendia o espaço que a bola ia cair na frente dele. Ele dominava a bola e tocava pra quem tava vindo. Podia ser o Rodriguinho, podia ser o Romero, podia ser o Maicon, o Léo Jabá, enfim. O Cazinho jogou muito bem, cara. A participação do Cazinho aí no clássico contra o Palmeiras, eu acho que ficou pau a pau com a do Romero. Eu acho que o Cazinho, a nota dele variou entre 8 e 8,5. E o Romero, idem. O Jô, claro, ele teve uma importância fundamental por ter feito o gol da vitória. Mas em termos de participação no jogo, eu achei ainda que o Cazinho foi mais efetivo. Decidiu, eu concordo com você. Foi mais efetivo. Também achei que foi melhor mesmo. Inclusive, Domênico, é claro, ainda é muito cedo pra gente falar a respeito aí do Jô, dele ter uma continuidade de bons jogos e etc. Mas é que nesse jogo específico, ele vai atuar ali como centroavante e o Cazinho pode ser que tenha caído um pouco mais pras beiradas do campo. Mas eu vejo aí hoje o Cazinho mais pronto do que o Jô pra ser titular do Corinthians. Porra. Mas é isso aí, Bento. Então, sabadão aí, 19h30, tem Corinthians e Mirassol jogando lá no campo dos caras. Daqui a pouco a gente passa a tabela do restante aqui também. O Palmeiras joga sábado, o São Paulo joga sábado, o Santos, enfim. Vamos lá, o Santos, então. Vamos lá, o Santos. Já caiu o Santos. Já caiu? que já caiu? E o de vocês, nossa, cara, é que horas? 19h30. Porque presidiário tem que ser recolhido logo. Não, 19h30 não cai, não. Hoje eu tô que tô. Aí não. Vamos explicar pro RG que no regime semiaberto, 19h30 o cara tem que estar já na cadeia. Então não deu só piada. Mas eles liberam. Aqui tem 10 horas. É o que? É balada? É lógico. Ele vai pra balada, ele vai pro happy hour. Preso vai pra happy hour, bem. Tá de brincadeira. Tem uns que vão até de carro. Tem uns que vão até de carro. Às 10, velho. O cara tem que dormir, às 10 às 6. Lógico. O RG. Diga. Hoje o Ricardo Oliveira, que tá confirmado amanhã pro jogo, falou. Ricardão. Falou bastante. Sim. E está chateado com a torcida, né? Ah. Falou que nesses momentos, dificuldades, a gente sabe quem está do nosso lado. Chateado com a torcida? Coisa toda. É lógico. Pelas críticas, ele não consegue entender. Mas olha, as críticas. Lógico, ele tá fazendo o trampo dele. Só para recapitular aqui, amanhã às 17 horas na Vila, o Botafogo. Contra o perigosíssimo Botafogo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, seu Bento. Eu tô 100% com o Ricardo Oliveira, velho. É preciso também um pouco de compreensão. Torcida tem direito de cobrar? Torcida tem direito de cobrar. Torcida tem direito de vaiar? Torcida tem direito de vaiar. Só que a torcida também deveria, porque nós estamos falando de uma torcida especificada, né? Que a gente sabe que são as que fazem, as que promovem esse tipo de movimento, que são as organizadas. Elas também deveriam ter um pouco de compreensão e entendimento com relação à necessidade que o técnico está tendo em montar um time, pô. Certeza. É só isso. E é muito no começo do Paulista, é só, né? Isso. E a gente precisa ter uma coerência, porra. Quer dizer, é piada porque só ganha o Campeonato Paulista. Aí o cara se prepara, faz. Aí deixa de ser piada e passa a ser sério se tem problemas no Campeonato Paulista. Pô, precisa entrar num entendimento aí, cara. Saber o que quer, né? Ou tá com fome, ou deixa o outro, né? Participar do prato e da alimentação. Concordo. Tá difícil, Ale. E aí, hoje o homem pelicano, o Jorge Nicola, lá no programa da ESPN, ele falou que existe uma sondagem muito discreta para saber só qual é que é. Do Palmeiras em cima do Dorival. Que eu acho que é muito difícil também casar tudo isso, porque tem que ser mandado embora o Eduardo Batista. O Santos tem que mandar embora o Dorival se encher do Santos. E aí diz que houve ali uma sondagem para ver qual é que é. Opa, como é que tá? Mas vocês acham que é difícil acontecer isso ali? Eu não acho que é impossível, não. Eu acho que ainda é um pouco prematuro. Eu só não sei e só tenho dúvida com relação à torcida do Palmeiras em relação ao nome do Dorival Júnior. Passou por lá e foi mal. Eu não sei. Palmeirense não gosta. Eu não sei se a torcida do Palmeiras iria encarar com naturalidade, com possibilidade, o Dorival Júnior, sinceramente. E gostaria, sincero e honestamente, se alguma decisão fosse tomada com relação ao Santos e o Dorival, que deixassem pelo menos a oportunidade do Campeonato Paulista, pô. Claro. Até o cara ter novamente o primeiro time que ele, o time que ele teve no primeiro jogo, tá certo? Pra ver se realmente é um desgaste de relacionamento, pra ver se realmente o time não tá mais fechado com ele, né? Entendendo qual é a proposta dele, entendeu? Agora, pô, arrancar o cara e ainda numa mágica dessa, pô, sai do Santos, vai pro Palmeiras. E aí, o do Palmeiras também vai pro Santos? Como é que vai fazer esse bem bolado aí? Sabe? Que por incrível que pareça, pode ser o fim do mundo, mas tem um conselheiro lá no Santos que é a favor do Lucha. Sim, entendeu? Então, mas no Palmeiras também. Então nós estamos falando o quê? Dos oportunistas, é isso? Isso. É isso que nós estamos tratando. Mas, RG, né? Então nós estamos tratando dos oportunistas. RG, eu concordo contigo com relação ao trabalho do Dorival do Júnior. Dorival. O Dorival Júnior é um cara aí que ele merece um pouco mais de respeito aí por parte da diretoria do Santos e da torcida também por tudo que ele fez e faz. Só que eu entendo o lado do torcedor também, em termos de cobrança, porque se a gente parar para analisar aqui, o time que menos sofreu nessa transição de ano, do mês de janeiro, aí fechamento de janelas, etc e tal, foi o Santos. O Santos, além de não perder ninguém, salvo aí os jogadores que estão lesionados, eu falo com relação a perder para outros clubes, inclusive mercado chinês, etc e tal, o Santos ainda ele contratou alguns jogadores que poderiam estar suprindo a ausência desses que saíram. Claro, não com a mesma qualidade. Mas você pega lá, não joga o Ricardo Oliveira? Tem Bruno Henrique, tem aquele outro lá, o Rodrigão. Ah, não tem o fulano de tal lá, o Renato. Esse eu acho que é difícil você conseguir suprir a altura, porque, na minha opinião, é um dos melhores jogadores brasileiros na posição que ele atua. E agora perdeu o Léo Cittadini também. Né? Ah, mas esse aí não cheira nem fede. Vai lamentar a ausência de Léo Cittadini, não mas dá, é né? Menos uma opção, né? Não, mas prefiro, é que tá. Ainda prefiro o Cittadini do que o Donizete, pra te falar a verdade. Entendeu? Não, sim, mas é que o Leandro Donizete não é referência. Mas você pega ali, por exemplo, o Yuri, eu já acho que é mais jogador do que o Leandro Donizete. Que, inclusive, o Yuri que tá jogando na zaga. Mas a função dele específica mesmo, a primeira função dele é volante. Então, RG, com todo respeito ao Dorival, por mais que digam, ele tá fazendo experiência, etc e tal, o torcedor do Santos, ele tem a expectativa de que o Santos possa fazer um bom ano pelo elenco que tem. Por mais que você fale, o Vanderlei faz falta, mas tem o Vladimir. Aí vão falar, mas eu não confio no Vladimir. Gente, ele tá falando do Campeonato Paulista. Não, é bom goleiro. Não, mas tem torcedores do Santos que falam, não bota fé. Tudo bem, pode ser que não bote fé, concordo. Mas a gente tá falando em termos aqui, RG, de Campeonato Paulista. O Santos, com esses adversários que tá pegando, gente, se fosse um clube tá chorando aqui, era o Corinthians. E o Corinthians, ele não conseguiu aí repor os jogadores que saíram lá no final de 2015, no ano de 2016. E as contratações que o Corinthians fez... nesse período de transição aí de ano, não foram do nível de outros clubes brasileiros. Então, o Corinthians, com o material humano que tem na mão, está conseguindo tirar bons frutos. O Dorival, com o material humano que ele tem na mão, ele não está conseguindo tirar. E o Santos, assim como o Palmeiras também, eles não podem usar de desculpa, talvez aí os jogadores, perdi jogadores para a janela europeia, para a janela chinesa, etc e tal. Não. Os dois times conseguiram manter os seus elencos e não estão jogando a bola que jogaram ano passado. Eu entendo perfeitamente. Inclusive o Santos, RG, quando terminou o Campeonato Brasileiro na vice-liderança do campeonato ali, jogando bola, ultrapassou times mais qualificados talvez ali, que era o caso de Atlético Mineiro, de Flamengo, e o Santos conseguiu se consolidar na segunda colocação do campeonato. Entendo perfeitamente, entendo, concordo em partes com você e explico por quê. Diga. Porque é o seguinte, esse mesmo time que terminou em segundo lugar, esse mesmo time... que quase ganhou esse Campeonato Brasileiro e superou Atlético Mineiro, foi favoritos, Atlético Mineiro, Flamengo. Conseguiu superar. Esse time, mano, é o mesmo que a gente, que começou o Campeonato Paulista encantando todo mundo e que a gente dizia que tinha 11 jogadores. Esse time perdeu 6 jogadores. E os 6 reservas, os caras que estão substituindo, esse é o problema do Dorival. O que eu concordo com você, que talvez o Dorival pudesse fazer uma tentativa, era não tendo esses titulares, os 11, e com esses reservas que ele tem, e que ele já deve estar entendendo que não estão no mesmo patamar, o que ele pudesse, talvez, era mudar o esquema de jogo. Não insistir com o tipo de jogo, com o esquema de jogo que ele está tentando. Aí, entendeu? Volta lá pro feijãozinho e arroz. Ó, perdi 5 jogadores, tá certo, Domênico? Não tenho os 5 do mesmo titular. Certo. Os 11 que encantaram o mundo. Porra, então vamos lá, pô. 4 e segura a casinha lá, velho. E quando esses caras voltarem... Aí volta o esquema. Aí você vai lá, pô, pro esquema... Ele arriscou na hora errada, pro esquema encantador que você tem, pronto. Ele arriscou na hora errada. Agora, se você tá insistindo com esse substituto... Não vai, né? E não vai... Aí você tá botando a cabeça. Nesse ponto eu concordo, posso até concordar com você. Mas RG, tem a história que eu acho que ele pensou assim, pô, começo do Campeonato Paulista, ninguém vai ligar, sabe? Mas não é assim, não. É o bendito psicológico. O que ele pensou é o que todo mundo pensou e o que todo mundo tirou sarro do Santos. Mas, Domênico, e é o que todo mundo pensa. Tem duas situações. Campeonato Paulista, entendeu? Não vale nada, só vale pra quem ganha. Não, lá vem... Mas quando você perde o jogo... Começou começa a crise. Começou o Paulistinha do Santos, entendeu? É isso. Fala, Manon. Tem situações, e eu não quero aqui parecer sexista ou machista demais. Certo? Não, você não. Eu não sou. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Tem situações que a pessoa ela tem o direito de estar daquele jeito, mas ao mesmo tempo não tem o direito de estar daquele jeito. Por exemplo, eu vou colocar aqui como hipótese a Gisele Bündchen. Certo. Você já viu a Gisele Bündchen, Domênico Gato? Descabelada, feia, sem maquiagem ou com cara de acabada? Muda, jogada na sarjeta. Muda. É uma pessoa que ela não pode aparecer na mídia. Muda a referência. É claro que dentro da casa dela, ela vai estar descabelada. Muda a referência. Muda a referência do exemplo, que você já teve problemas com a Gisele Bündchen. Não tive nada. Você já teve problemas. Usa outra. Não, mas tem determinadas situações, Domênico Gato, que a mulher, dependendo aí do que ela faz, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela nunca vai se dar o luxo de tá feia. Que é difícil a Gisele Bündchen tá feia. Se você puser fogo na cara dela e apagar com tamanco, ela não vai tá feia. É verdade. Ela não consegue ficar feia. Certo. Mas é o tipo de mulher que você nunca vai ver feia em nenhuma foto, cara. Isso é verdade. Ou num local público. Porque é uma mulher que não se dá o luxo de fazer isso. Ela não vai sair de bob no quintal? Não sai. Parecendo a Dona Florinda, não sai. Não sai. Aquela máscara verde de hidratante, não assim, vai pro sabe? Quintal? Tipo... Não vai dar mole pra nem fotografar vai, ela. Não vai. É isso. Então é o tipo de situação, Domenico Gatto, que o Palmeiras vive hoje. A torcida não admite o Palmeiras jogar feio ou o Palmeiras não conseguir bons resultados pelo elenco que tem, pelo material humano que tem. O Santos idem, pela campanha que o Santos fez aí, inclusive de resgate, sabe? O Santos aí se doando no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma campanha de ressurreição, o Santos conseguiu chegar ainda na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor aí fala, se pôde o ano passado, que não tá tão distante do que foi. Imagina esse ano. Imagina hoje, reforçando o time. Então o torcedor aí fala, porra, o que aconteceu? O torcedor ainda mais vendo que a Libertadores está logo aí. Porque querendo ou não, RG, o Santos com esse time que tá aí, com o nível de adversários que tem enfrentado, se estrear na Libertadores desse jeito, inclusive o primeiro jogo do Santos é fora de casa, leva ferro, velho. Leva fé. Ah, não, se for com esse joguinho pra Libertadores... E mesmo com o time fraco, porque não adianta você falar, Domenico, mas tá jogando assim no Paulista, na Libertadores vira chavinha uma porra, velho. O torcedor, ele fica cabreiro com essa situação justamente por causa disso. Ah, os caras lá também viram a chavinha. Então, mas é que tá, RG, não adianta pegar e falar, mas o nível do grupo do Santos é fraco. O nível do Campeonato Paulista é fraco, gente. Não tem esse, o Santos não tá conseguindo jogar bola no Campeonato Paulista, que é um nível fraco, e inclusive acho que o nível dos adversários da Libertadores, duvido que seja inferior ao nível desses times do Campeonato Paulista que o Santos tem enfrentado. Não são. O torcedor, ele fica cabreiro, Domênico, assim como o torcedor do Palmeiras também. Não são. O Palmeiras, ele não caiu num grupo aí tão forte como era o grupo do Palmeiras ano passado na Libertadores, mas se estiver jogando um futebol capenga como tá jogando corre risco de ficar na fase de grupos também. Lógico, attention, please. Bom. Ricardo Oliveira está voltando, o matador. Então vamos nos consagrar contra o Botafogo! É isso aí, seu Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E agora o recado do Mano. Vem aí com Conquista, Mano. É isso aí, amigões. Querem uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viu as parcelas? Cara, tenho certeza que cabem no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein, para você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer, para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e uma vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue 3781-4133 ou acesse conquistamaralina.com.br. Estádio 97. Seu Estádio 97, agora vou falar de Extra. Olha só, o carnaval chegou no Extra e as ofertas não param de desfilar por aqui. Olha, tudo para sua festa ficar ainda mais completa. Aproveite as ofertas do Vamos Churrascar. Vamos Churrascar, RG. Legal, né? Olha só, presta atenção. Picanha Anglo Bovina resfriada. Quanto? A vácuo por apenas R$ 29,90 o quilo. Não. Tô falando pra você. Cuidado, é sério. Cuidado que você lê esse troço errado. Tô falando aí pra você, não tá errado. Hã? Não tá errado. Você tá falando picanha sério? Anglo Bovina resfriada, peça a vácuo por apenas R$ 29,90 o quilo. Olha, vocês gostam de... Ale, sabe fraldinha? Opa! Fraldinha bovina resfriada Friboi. Da avó não, essa aí. Resfriada. Resfriada. Não é melhor dar um antigripal, então? Aplica uma injeção, olha. Peça vácuo por apenas R$18,90 o quilo. Ah, ótimo. E aí, é claro, né? Um bom churrasco também. Você tem que ter um refrigerante. Refrigerante 2 litros a partir de R$3,98. Aí sim, aonde você gosta, RG e o Alê também. Cervejas Budweiser. Fala devagar, fala devagar. Ah. Fala devagar. Cervejas Budweiser, na compra da segunda caixa, você ganha 50% de desconto nessa embalagem. Isso é besta. Tô falando sério, 50% na compra da segunda. Cervejas Skoll, lata, na compra da terceira caixa, você vai ganhar 80% de desconto. Jesus. Nessa embalagem, mesmo tipo e preço, hein? É um carnaval de ofertas, meus amigos. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então vem, você vem pro Extra. Estádio 97. Palmeiras, minha vida é você. Vocês. Fala de nós, seu Bento. O Parmeira aqui, ó. Nós, fala aí. É. Vocês. Aqui, ó. Fala do campeão. Amanhã, 16h30. Ferroviária de Araraquara. Pra levantar moral, hein? Lá no Arena, a Ferroviária não é fácil, não, hein? Olha. Ferroviária não deu um calor, não ganhou do Santos? Ganhou. Na Vila. Que o Santos também não tá. Quem bem, não ganha, né? Do Santos? Até o São Paulo. Não, pera. Pô, não é assim, hein? E olha só, tava na expectativa do Borja fazer a sua estreia. Foi vetado, vai esperar mais um pouco. Ele não tá em forma ainda? Ainda não. É. E nem ele, nem o Felipe Melo vão pro jogo. Agora a escalação é. Agora a escalação você não vai? Me pergunta, também não. Mas também com aqueles... Aquela brecha na cara. Ele falou que ia com olho ou sem olho. Na Libertadores. Na Libertadores ele vai. Ah, entendi. Tá. Na Liberta. Não precisa, não tem necessidade. Tá parecendo um Amaral um pouco, coveiro, né? Mas a escalação ainda... Olha, não sei o que ele vai colocar no campo, não. Tem alguma pista aí? Eu acho. Eu acho que ele coloca o Praz, Jean... Vitor Hugo joga. Vitor Hugo e Mina, deve jogar. Não tem por que não jogar os dois. E deve jogar o Egídio. Sim. Acho que ele não põe o Zé Roberto, não. Acho que ele vai descansar o Zé Roberto. Aí ele deve pôr o Thiago no meio, no lugar do Felipe. Isso. O Rafael Veiga. Que não Guerra, foi bem, né? Rafael Veiga, Guerra. Michel e aí aberto, Bastos, Dudu, e o Michel Bastos e o William. Acho que deve ser esse o time. O Borja, né? O Borja não vai. Já foi? Borja não vai. Acho que é isso aí, acho que esse é o time. Tá meio... Né? Carnaval, aquela coisa, né, Alê? Você já sabe, né? Borja já... Diz que ele entrando agora no lugar do Moisés, mas que a preparação física do Palmeiras falou que estava fazendo um trabalho a médio prazo. Que não esperava que ele fosse entrar agora, então que ele não está ainda na sua melhor condição e tal. Eu acho que ia ser legal ele jogar meio tempo agora e meio tempo depois contra o Red Bull, antes da estreia da Libertadores. Mas, enfim, fica essa opção aí do Bigode, que também não foi bem contra o Corinthians. Certo. Como... Vamos ver se vinga, né? É, difícil. Eu não acredito muito, não, mas, enfim. Acho que no futuro o time arrumadinho coloca ele, aí ele vira, não, né? O time vai ficar arrumadinho, inclusive, quando tirar ele, né? Porque daí vai entrar o Borja. Mas você acha que ele é tão ruim assim? Ah, eu acho primeiro que ele não é... Trouxeram pra, ele. Pra fazer... Ele é filho do Alexandre Matos, né? Esse é filhão mesmo. Quem? O Bigode, o William Bigode, o filho dele. Pra onde ele vai, ele leva. Leva. E pra fazer essa função que o Eduardo Batista exige dele, de ser a referência lá no 4-1-4-1, ele não consegue, não é a característica dele. Então, além de eu achar que tecnicamente ele tem problemas, taticamente a situação dele não é fácil. Não vai vingar. Tá certo. Bom, é isso aí. É o 4h30? 4h20? O jogo da TV, né? 4h30. 4h20 é legal, hein? Mas ele chegou por aqui e quando ele chega, ele gosta de que venha com uma música de apresentação. Senhor Benjamin Bach. Não tá ouvindo? There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Você gostou? AC/DC. Porque quando você chega, tem fundo música. De quintal. Porra, cara. Tem música. Trilha. E o melhor. O Bon Scott no vocal. Faz aqui. É verdade. Foi o primeiro vocal verdade. Aí sim, rapaz. Releitura do fundo de quintal essa. Aí é carnaval. Isso é do guitarrista que usa bermudinha? Ó, Angus Young. É leitura do que, Ale? Releitura do fundo de quintal. Que isso? Você tá louco. Mas fundo de quintal bom era a época lá do Mário Sérgio, Pirani, Vira Presidente, Kleber Augusto. Bon Scott, Angus Young, os caras do mundo. mais brincadeira, velho. Eu gosto da outra aqui, a tema do Homem de Ferro, é bem legal. É o Black. Agora, ó. Back in Black. Black, é Black? Back in Black. Back in Black. Back in Black é legal. Back in Black é um clássico, né? Eu gosto de Hell's Bells, por causa do também mundo. É bom. Bem, seu Bento. Você gosta de uma banda que mota agora. Já foi apresentado, seu Benjamin Bach chegou com musiquinhas. É. Se não é o Rogério... uma música. É, porque se não é o Rogério Ceni botar Hell's Bells, ele nem sabia quem era. Sabia mesmo. Cara. Como ele também não sabia nem onde... Nem eu, nem... Acho como... que 80% do mundo não sabe quem é. É verdade. E se não faz... Se é desconhecido, realmente, é muito desconhecido. A Ivete faz muito mais sucesso. Faz. No seu estado, inclusive, a Ivete cansou de fazer show pra 80 mil. Mas a Ivete é... Ivete enche também. Mas é diferente, é outra coisa. O Morumbi, colocar ela... O Morumbi. A Ivete enche. 80 mil? Opa. A Ivete é... Viu, 80 mil? Você viu o show dela no Maracanã, velho? Enche, Benjamin, enche. Oh, a Ivete já encheu o Madison Square, velho. Acho que artista... Olha, eu acho que artista... artista brasileira... Que, não que ela assim, não tenha o talento dela, mas... Acho que só tem dois artistas... O show dela no Maracanã antigo, pega logo, você vê, velho. Tá louco. Só a Ivete e o Roberto Carlos. O resto acho que não enche, não. Boa. É, foram os dois que lotaram o Maracanã, pô. Acho que são os únicos. Do Brasil, acho que só. Falando de nacional. Acho, porra, né? Acho. Seu louco. Tenho certeza. Bom, vamos lá. Vamos ao tricolor. Tricolor. Vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vamos, esse ano. 19h30 amanhã, vamos. Novo Horizonte. Sim. Calor da peste. Quando tomou de 4 do Audax, no dia seguinte, ele falou: esse ano vai ser complicado. Falei. Aí agora vai ser campeão. É assim, velho. Meu amigo Mota. Aqui, né? O Jusilei está liberado. Sim, liberado. Até o presidente ficou espantado. Porque ontem ele entrevista falou. Precisa ver se ele joga, entra no segundo tempo, está relacionado então, e vai para a partida. Ou é ele ou é o Araruna, né? Que vai no lugar do Cícero, né? Exatamente. Então a dúvida é se vamos colocar ele para jogar. Araruna já. Que tem música, né? Araruna. Araruna. É Araruna. E, seu Bento, o que tá pegando lá no São Paulo agora é a política, né, velho? A parte da eleição. Hoje o Pimenta lançou uma nota dizendo que... Ele prefere a Biquinho. O Aidar não vai fazer parte do governo dele, porque interpretaram mal, né? Se ele for eleito e tal, não vai fazer parte da administração dele, que justificar, né? Aquela história toda. Então, porque pegou mal ele falar do Aidar, que ele falou que deu um exemplo e tal... Aquela história, na política, o Leco apoiou o Aidar na época, não foi? Então, e o Pimenta era oposição. Todos eles, cada um vai para um lado, depende do interesse, né? Eu sei que é vergonhoso apoiar, por exemplo, o Aidar estar misturado, até citado nessa eleição, né? Mas ele disse que não faz parte e tal. Sobre a expulsão, né? Que diz aí que... Ele falou que não queria falar sobre isso agora e tal, ramelou aí um pouco. Essa eleição vai ser quente pelo jeito, né? Porque dos dois lados aí, cada um vai puxar sardinha pro seu lado e a composição aí de que um vai levar o outro, né? A gente tem que ver quem vai ficar do lado de quem, né? Ô, Mota. Você tá apoiando quem, Mota? O torcedor do São Paulo. Ah, Lelex, você é culé. Você tem o conselheiro. Não, Max, não, mas não você tem, por exemplo, o Aidar tá indo com o Pimenta, você falou. Não, e você tem amizade com as pessoas da família do Aidar, lá com a filha que você... Não, isso não é uma crítica. Você não é amigo dela, que você sempre falou. Não, eu conhecia ela. Não, não agora... Você falou que você era bem amigo e tal. Não, não falou nada. E aí você apoia o Pimenta? É outro canal. Você apoia o Pimenta? Não apoio ninguém. Não. Nem um dos outros? Benji, posso falar? Pode. É tanta decepção, porque você... Alguém esperava que o Aidar ia fazer a M que fez sim, em São Paulo? Sim, não, porque eu falei tinha um histórico aqui bom. Frente... Não, eu mas falei ele aqui... Mas ele tinha um histórico, não, não tinha? Não, não, não, o que que eu como falei... o Pimenta tem um histórico não, fantástico não, não, não. No São Paulo. O que que eu falei pro Aidar aqui no dia que ele não, foi fazer? Não, eu também fiquei espantado com ele não, mas aqui. Eu falei. Não. Falei, eu se fosse conselheiro de São Paulo, eu não vou estar lendo o senhor em hipótese alguma. Ele falou, mas tudo bem, mas eu tô falando. É um sonho hoje... seu ser conselheiro do São Paulo? Não. Não. Eu tô falando. Não é sonho mais ser conselheiro do lugar nenhum, porque eu já fui do Corinthians, tá bom demais. Ô, Benji, o que eu tô falando é o seguinte. Mas eu digo do time do coração. Hoje, mesmo, do coração Paulo. Corinthians, vai tomar um pau. Hoje. Ô, juiz, tá ameaçando? Que é isso, violência, velho. Vai passar o carnaval. Vai passar o carnaval fantasiado de janelinha. De Felipe Melo. Você não pode ameaçar. Você tá louco. Então, mas acontece hoje que você não pode confiar em ninguém, velho. Porque você pega um cara que tinha a história do Aidar que tinha no São Paulo, né? E ele veio e fez uma grande besteira. Aí você pega o seu Pimenta aqui, também tem uma história grandiosa, já começa falando uma besteira dessa. Aí tem que se retratar. Aí você pega o Leco, que tem tantos anos em São Paulo, e já fez besteira também. Então, hoje em dia, ninguém pode confiar em ninguém. Não dá pra saber que o cara toma o poder, ele muda completamente. Nem em mim você pode confiar. É. Não, você tá... Nunca, jamais. Ô, Mota, fala uma coisa. Você falou que a eleição do São Paulo vai ser quente, é isso? Eu acho. Você acha que vai ser mais quente do que o edredom ontem à noite da Emily, do doutor, no Big Brother? Você viu aquilo, Ale? Eu não assisto isso, velho. Não, mano. Ale. O quê? Vocês não viram? Cultura popular, velho. Eu não assisto o Big Brother. Lógico. Big Brother é cultura popular. Lógico que é. Mais citados no Twitter. Cultura popular é. Eu não gosto de Big Brother, cara. Cultura popular? Eu acho que hoje em dia é, Domênico. É o que tem na TV. Falei, se eu quiser ver animais ao vivo, eu vou no zoológico. Você não sabe o que a Emily falou, o doutor. Não dá pra falar no Arva. Foi o Cone que a gente depois fala. A gente põe. Também um pouco me importa. Falei outro absurdo. Quando a gente falar o que ela falou, você vai ficar espantado. Vai mudar a história do rádio brasileiro que a Emily falou. Vai mudar. Você que você não veio. Vai mudar. Se eu falasse no ar, mudaria. Ela não pode falar. Se for palavrão, não. Nossa, o Domênico tá muito curioso. O Domênico tá muito curioso. Tô nem aí, velho. O que foi? Se ele te falar, Domênico, você tá ligado o que tá acontecendo no mundo? Domênico, se ele te... Realmente, Big Brother é o mundo. Se ele te contar, você acha que teu carnaval vai ser totalmente diferente? Puta, vai mudar, né? Aí eu vou ver se pessoal, eu vou... Pessoal, vou pedir um pouquinho mais de cultura, por favor, Big Brother, pelo menos. Big Brother, hein? Putz, a vida... Logo menos a Fazenda ou Real. Nossa senhora, fala, mano. Você vai pra Fazenda, Lê. E por falar em outro absurdo aí também, mano, tá saindo aí nas absurdos. Próximas horas aí também o goleiro Bruno, né? É o Bruno. Eu ia falar agora, mano, tava aqui... O cara vai pular o carnaval lá, mano. E você viu, rapaz? Eu não sabia, não sei se vocês sabiam também. Mas ele tem um contrato desde 2014 com o time Montes Claros. De Minas, né? De Minas. Ele tem de 2014. O contrato dele vai até 27 de fevereiro de 2019. Ah, eu não... Ou seja, ele sai com emprego garantido. Eu não ele posso... vai pro gol do Montes Claros. É que esse time, ô, Domênico, quando ofereceu o contrato. Tô vendo aqui, Bruno... ó. Tá no bid aqui, ó. Já tá no bid, viu, mano? Sim, sim. Mas o time aí de Montes Claros, né? É isso? A foto, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A foto dele aqui do bid tá com a roupa de presidiário, velho. Aqui, ó. Não pode estar no bid, velho. Aqui, ó. Dos metralhas. Tá, aquela roupa do vermelha ali, ó. Será que ele tá no bid mesmo? Será que é pegadinha isso? Mas eles ofereceram. Eles ofereceram esse contrato pro Bruno, Domênico. Quando o Bruno aí tava pra pegar um habeas corpus aí, ou então pelo menos cumprir pena. Sim. Em regime semiaberto, faz um tempo isso daí. Certo. O Bruno ia pegar um regime semiaberto, aí eu não sei porque a justiça não concedeu a ele esse privilégio. Aí o Bruno ficou com o contrato vigente, mas não podia atuar, tava na cara, né? Olha, mas fala aí, o Ale queria falar. Fala, não, eu não queria adiantar nada, porque é só às 7 horas. Mas esse rapaz está no decreto. Está no decreto? É o Bruno? Hoje. Acho que é tá bom, 7 horas, né? Citar, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra você aqui. Não é assunto. Vocês acham um absurdo? Não, é isso que eu ia falar. Não é assunto que tem a ver com futebol, mas... Tem também, né? Tem, era um tem jogador. Algumas leis... Tem, algumas, tem a ver, né? Tem algumas leis no país que eu acho que precisam ser repensadas, né? Pô, presta atenção, cara. Morreu uma pessoa. Sumiu, né? Sumiu o corpo e tudo. Cara, o cara fica 6 anos e pouco na cadeia e sai. E não volta mais, ó. Brasil, né, fi? Acho que não volta mais, não. É isso que eu ele tô pegou falando. 22 anos e cumpriu o quê? 6? Tem umas coisas no Brasil, cara. Quer dizer, a pessoa mata. Ele é réu primário. A pessoa mata. E, cara... Réu primário, bom comportamento. Entendeu? E pro outro lado, o Edinho foi em cana, né? Sim, mas aí já 12 anos, né? Já é no esquema do Lava... Do, né? Acho que é do Lava Jato. Não, mas o Domênico, o Bruno, ele aguardaria liberdade aí, um outro processo. Ele vai responder outro processo? Sim. É, a continuidade do mesmo, que, né? Então, honestamente agora falando aqui, mano, você acha, você acha que ele volta pra prisão? Então, pode ser, já aconteceu com outros casos, mas... eu acho recurso, absurdo, né? Domênico, por exemplo, o cara alegar o termo. Ah, mas o cara, ele teve bom comportamento, então ele vai gozar desse privilégio de poder sair. Peraí, velho, bom comportamento é dever do preso. É dever do cara se comportar bem. O cara bem. Já foi ele maldoso tá cumprindo, aqui fora, ele, não, né? Mas ele tá cumprindo pena. Ele tem que cumprir aquilo ali... Tá certo? Bem no sapatinho mesmo, pianinho. Não é, ai, mas ele tem esse benefício porque ele teve um bom comportamento. Mas é o dever do cara, porra. Ele não tá lá numa colônia de férias, velho. Ele tá preso. É dever dele se portar bem dentro da cadeia pra cumprir a pena dele pra depois sair. Exato. E cumprir um terço de pena pra depois sair também, eu acho um absurdo, velho. Se o cara foi condenado a 30 anos, que cumpra os 30. Mas enfim, isso aqui não é o jurídico 97, né? O estádio 97. Jurídico, mas vamos aí, é tudo nosso. Mas é o seguinte, gente, antes da gente partir aí para os ouvintes, aquela coisa toda, quero avisar os senhores É, e aliás, você que ainda não fez aquela viagem bacana, né? Uma viagem show de bola. Tem aí o navio do Energia na Veia. O navio do Energia na Veia vem aí. E eu vou dizer uma coisa pra você, RG. É o momento de você purificar a alma. Eu sei. Essa é a palavra. Purificar a alma, RG número 2. Eu sei. Você sabe, você já foi nas edições. E essa edição vai ser muito louca. Ah, aumenta porque... aí. Isso é bom, né? É. Porque e capital tem a ver com o dia inicial. De hoje. Tem a ver, é. Mas essa música é do Kiko Zambianchi, né? Sim, mas eles gravaram e ficou muito legal. Ficou muito legal. E, aliás, até no acústico do capital inicial. Aumenta, é legal, né? Vamos, peraí. Olha lá. No acústico do capital inicial. O Domênico tá Benji agora, peraí. No acústico, o Kiko participa. Vamos, Dodô. Vamos lá. Olha lá. Meu caminho é cada manhã. Meu futuro. Nossa, já queimou onde estou. Queimou a largada já. Não, para. Estão passando imagens agora em 97fm.com.br. Barra Estúdio ao Vivo. Meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Nossa, me vende, meu. Ele quer cantar tá pra ele e o Domênico. Deve ficar quieto, vou cantar. Ele não sabe a letra, não canta, gente. Quer cantar. Eu não viro a cadeira pro beijo no The Voice. Só pra mim. Agora. Não vira? Eu viro e jogo uma pera nele. Minha mente virasse só. Mas só chove, chove. Parou de chover. E o quê? Chove, chove. Agora você imagina quando dá às 6 da tarde, RG. O sol tá caindo. Eu vou estar muito louco. Começa o show do Capital Inicial em pleno alto mar. Se o sol cair, pleno alto mar. Bonito. Varanda, é bonito? Varanda, agora aumenta aí, DJ. O que aconteceu com o show do Roupa Nova esse ano aqui, é passado. Se né? um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. E fizesse parar de chover nos primeiros erros, sol. Meu corpo. Música é maravilhosa. Então é o seguinte: 3 dias e 3 noites que você vai ter no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Cruzeiro temático, muitas atrações, show do Rudy Landucci. Teremos lá os DJs fazendo as festas. Festas sensacionais, tá bom? Festa do Branco, festa fantasia. Já começa com a festa do Branco. Começa com a festa do Branco. Aí, segunda noite, tem a festa da fantasia, que é show de bola. Show de bola. É show. Onde a melhor fantasia ganha um cruzeiro pro outro ano. Pro outro ano. Boa. Então, os caras vão preparados, entendeu? Olha, você pode parcelar sua cabine em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. 12. Olha, é a sua oportunidade, hein? Não deixa pra depois, não. Liga agora. O pessoal lá tá pra te atender, pra fazer aí um preço bacana pra você adquirir agora a sua cabine. 3624-9007. RPM também vai estar por lá. RPM vai estar por lá também. Vai ser sensacional. Ligue na promoção. O pessoal tá atendendo agora. Sim. Se você ligar agora, tem gente para te atender nesse momento aí. E tira todas as suas dúvidas. 3624-9007 é o telefone da promoção para você adquirir a sua cabine no navio do Energia na Veia. Pensa você voltar e falar. Sensacional, né, Sombra? Chegou Bibi, a sensacional. Bibi com a lei com RG. Pensa. Pensa. Tombei latinhas. Aumenta aí, DJ. Criar, tomar o que é nosso. É bom. Ali, nós vamos estar muito doidos, hein, velho? Olha, como o Sombra já chegou agora, então eu vou fazer o seguinte. Sim. Eu vou pedir aqui pro. Sim. Fricô é o Beija, né? Então, Beijinha, sim. Fala de Fricô pra gente que o Sombra assume o posto dele aqui e tudo certo. Vamos lá. Cara, parece assume que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou. Usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com. freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! É Freeco! Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Vamos aos primeiros ouvintes. Boa noite pra vocês. Boa noite. E aí, beleza, gente? Mudou, hein, Sombrinha? O que mudou? Tem alteração no time da cadeia, sai o goleiro Bruno, entra o goleiro Edinho. Ah, é? É verdade. Ah, mas deixa aqui o Marco Aurélio. Vai dar um jeito. Marco Aurélio. Que não é o Cunha, né? Não. É o Melo. Melo. É. Melo. Esse Melo todo, velho. Ô, Benja, desculpa, meu. Esse programa não é político e muito menos pra falar de justiça, mas pra que ter júri se alguém já toma a decisão pelo júri? Você vai lá, você vai a júri popular. Vai lá. Você tá julgado. Se houvesse alguma coisa de errado no julgamento, você tem um juiz para regulamentar. Desculpa, gente, não sou jurista nem advogado, muito, passei longe. Já foi jurado? Você já foi convocado? Não. Pra mas o juiz está ali para fazer, para arbitrar o julgamento tal. Aí vai lá e solta, porque acha que vai todo aquele juridiquês lá inútil, que o que vale é a sentença no fim. E fala, não, soltou porque não pode ser julgado pelo clamor popular. Não tá falando agora, então você não precisa perder tempo com um julgamento. Não, mas eu tava... Vai lá e fala, ô, seu Marco Aurélio, o que, que você acha? É culpado ou não é? Vai lá e decide, não perde tanto tempo, não precisa ter tanto juiz. Eu tava falando agora, não sei se você tava, se não tinha chegado, eu tava falando agora que tem umas coisas nesse país em termos de lei que não dá pra entender, cara. Eu tava falando agora o negócio do Bruno, por exemplo, eu falei, não é possível, cara. Uma pessoa morre, o cara sai 6 anos e meio de cana, acabou. Vai lá, curte a vida aí. É, cara. Eu não entendo isso. Não, mas ele vai aguardar o desfecho em liberdade, não, mas ele não vai ser. Mano. Não, eu concordo que é um absurdo isso. Gente, uma pessoa mas acabou morreu. O processo. Tudo bem, mas uma pessoa morreu. Não, mas eu também acho que é um absurdo. Não tô uma falando pessoa certo. Sumiu. E aí a pessoa fica 6 anos na cadeia, ela sai, beleza. Beleza. Sai aí. Não é? Então, eu acho isso um absurdo, cara. É por isso que muita gente acha que o crime compensa. O Mark Chapman matou o John Lennon, velho. Tá lá. Não tem clamor, não tem amor. Tadinho, não tem, né? Libertou terror, o John Lennon. Não tem Acabou? Temor. Tadinho, fala bobagem, mano. Ele fez um favor pra ele. Imagina, aí o Kono vai viver, só vai sobrar na terra, ela e as baratas. Já te falei, isso que você fala é uma deixa o Mark Chapman lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o ouvinte? Vamos Alô! Lá. Ah, já tá. Olha lá. Eu não aguento, mano. Olha lá, ó. Esse aí. Esse é o quê? Não sei. É Pitbull? Não. Bulldog? Não é não. Alô! Bulldog. Alô, boa noite, amigão. Boa noite, amigo. Mas quem fala? Boa noite. É o Rodrigo Charrude. Rodrigo Charrude? O próprio. Só isso ou tem mais? De Melo com 2 anos. Ah, venho 3 vezes sem juros, eu sabia. Eu sabia. E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não, vou falar que é a idade de Cristo, né? Sim, eu que é a idade de médico. É, mas olha, RG, 3.3 na sexta-feira antes do carnaval, como é que fica? Ah, fica legal. Você pode fazer, por exemplo, tipo o quê? Uma alimentação boa, que é... Alimentação? É, com charrude de repolho, entendeu? Ah, sensacional! Você já comeu aquela comida? Eu não gosto. Maravilhoso, charrude. Charuto de repolho. E o que eu falei? Charuto. Dois. Charuto. Dois. Ele é charuto. E o que eu falei? Charrude. Tá relacionado. Charrude é um chá do rude. Esse foi sensacional. É. Charutinho de repolho horroroso. O de uva é bom. Não, é ruim também. Eu gosto dos dois. Eu gosto mais do de uva, acho que fica mais bacana. Charutinho bom é de folha de uva. É, de folha de uva é uma delícia. Eu gosto dos dois. Mas charrude é japonês, charutinho não é bom árabe, é aquele não, de né? Não, sai pra lá, sombra, aqui é sírio. É sírio? Habib. Eu conheço alguém que também tem origem da Síria. Eu ouvi o programa pra ver se não judinho do filhinho dela. Sabia? Dona Jamile. Dona Jamile. Tá louco? Ela não é de origem síria? Ah, mas o que tem que você falou aí? Não entendi. Nossa, judia o quê? Olha, esse é o Estádio 97, Domênico. Estamos aqui no ar. Tô ouvindo o que você fala, mas que judia? Judia dos colês da véia. Judia de você. É, judia o gato. Eu sou ruim de nome, mas eu gosto do doce. Como chama o docinho lá? Que sabe aquele colorido? Doce sírio. Não, não. Ele tem um nome. Como que é, Benja? Que ele é colorido. Tem vermelho, branco. É, parece, mas não é uma geleia. Tem um nome, aquele doce lá. Geleia. É... Gelatina. Não é gelatina. Ele tem, parece um pozinho branco em cima, sabe? Isso aí é outra coisa. Cocaína. Não, o que isso? É, você tá doce, louco? Um pozinho branco, louco, você tá maluco. É ele, falou legal, um meu, legal. Branco. Se fosse o casal, é legal, meu. É doce, pô. Então tá bom, velho, e o time, hein? Nossa, o RG, você tá com uma memória. Outro, você foi falar de jogador hoje, você falou, como é que chama? Você foi falar daquela cidade, falou, como é que... Tá acontecendo aí, gente? Qual jogador? Eu sei, esqueci, eu lembro. A memória... Não, viu? Viu que a sua memória tá ruim, velho? Caramba, uma coisa estranha isso. E aí, velhinho, time? Meu bairro. Time... Meu bairro, não falou o bairro. Bairro, bairro primeiro. O bairro, eu liguei aí há um tempo atrás, é o bairro do Motinha, Vila Ré. Ré. Vila Ré. Ré. Que é Vila Ré. Às vezes não é ré, viu? Que é Zona Leste. Às vezes não é ré, ou você parou de dar ré? Oh, como às assim? Às vezes é pra frente. Tá pegando, é mesmo? Olha! É mesmo? Pra curioso, tem curioso que gosta. Oh, depois você conhece. Bota seu hétero, homo. Ué, porque. Não, peraí. Uma relação gay não tem um que vai pra frente e outro vai pra trás? Hétero, homo. Como assim? Um vai pra frente e outro vai pra trás? Ué. No mas gay tem um pra frente e um pra trás. Mas o Rodrigo tem... Tem revelações bombásticas, hein? É. Ah, você tá brincando. Minha, tem uma amiga minha que foi em uma festa da Energia 97 e jura que é junto, que o seu Mota é fake, que ele deu em cima. Ai, ai, gente, ai, eu, ai. Gente, eu sempre falei isso. Mais um palhaço querendo aparecer. Não tem novidade. Né? Nossa, é um o carnaval aparece um monte de palhaço. O personagem dele no programa é de ser gay. Fora ele é hétero, todo mundo sabe disso. É, se isso fosse verdade, você não estaria falando no ar. O Sombra não deixaria. Ah, mas já passou 18 anos em programa, acabou. É que nem o Kiss. Um dia tirou as máscaras, acabou. Pode usar de novo. Ah, tirou a máscara, coisa. Acabou. Não serve mais. É, pode botar de novo, mas você já sabe. Serve mais, O é programa a gente sabe, né? Vou falar. Ah, ele fica no joguinho lá, o mano, dá uma olhada. Ele não presta atenção. Ué, velho, eu tô prestando atenção. Porque eu vou falar o quê? Você tá falando que eu sou hétero, eu tô falando que eu sou gay. Fui casado com um cara há 20 anos. Não há que provas. Que eu vou discutir com você, velho? Não há provas. Ah, ué, mas... põe você chocando a cenoura no history do Instagram. Ah, que isso, juiz! Que você... Ô, juiz! Não é possível. Ah, não é possível. Não meto, gente, você imagina o Mota botando no history do Instagram chocando a cenoura. Vou botar, vou botar. Põe você assando essa salsicha com a boca no será history. Será que eles deletam, mano? Hã? Será que eles deletam? Ah, sei lá, mano. Olha o time, Charudi. O meu time é o melhor elenco do Campeonato Paulista. Corinthians, mano. Nossa, tá louco. É Corinthians, basta ver os números. Melhor elenco, mano. Veja os números. Até melhor elenco. Olha, até terça-feira. Eu acho muita falta de educação ficar mandando chupa, Domênico. Então eu vou falar, engasga, Domênico. Traz a tua irmã. Ela engasga legal. Foi carinhoso, Domênico. Também fui. Marmita do Aguinaldinho. Ah, que isso? Toma um cartão amarelo. Toma amarelo. Como assim? Toma amarelo, você tá louco? Já tomou amarelo. Mandou eu tomo. O cara falou uma groselha mandou dessa. Um AM, ele não e tem o melhor elenco. Como e eu é que. Você tá louco, mano. Vamos ver se ele tem um bom argumento pra isso. Você tá louco, mas que é o melhor argumento. Ué, tem algum melhor que o Palmeiras de elenco? Corinthians. Agora vocês vão ser todos vocês, então fanfarrão. Ah, é não sei, né, Domingo? Tudo fanfarrão aqui. É isso. Que ficou, deixou muito em dúvida. Para. Aí vocês são fanfarrão. Tem dúvida nenhuma aqui, filho. Olha, aí Ferrari e o Aguinaldo. Olha, o próprio Ale Oliveira. Opa, dúvida nenhuma. Chegou e falou assim. Ale. É, ó, já não teve três jogadores, já não foi aquela sensação. Ah, é. Meu, isso, o meu melhor argumento é que o meu time com 10 ganhou do seu com 11. Vai Corinthians, mano. É nóis. É. Tem melhor argumento que esse. E digo mais, engoliu, nossa, jogou velho. Bola. Nossa. Ô, amigão. Eu amo deles, porque tinha 10. Ah, te catar. Ô, amigão, você... Ah, você posso concordou? Pedir um favor pra vocês? Diga. Até aproveitar. Viu, mano, é sério, é por uma boa causa. É que tem alguns amigos aí, estão precisando saber o nome dessa música aqui, que é o Melô do Chorão aqui. Ah, é Papa Santos. Papa Santos? É. Ah, é? Mad Cry. Mad Cry. Isso. Muito bem. Tá dado o nome. Papa Santos. Ô, amigão. Papa. Também. Não sei se você acompanha as polêmicas aí a respeito desse jogo ainda. Gente, o ouvinte tá no ar, peraí. Eu sei, ele é balão agora. Ai, mano, para também de ser CBN, pá. É, amigão. Não é, eu quero fazer uma pergunta pro ouvinte. Para. Não, vem me encontrar, senão a gente não consegue entender o que a gente fala, gente. Há 18 anos é assim aqui. Pronto, explica aí, Domênico, é um canal só. Não, é o time, vai. Pois é o time, é justamente isso. Ô, amigão. Eu não sei se você acompanhou as polêmicas que envolveram o clássico, creio eu que sim. Inclusive, uma delas ainda permanece até hoje, que é as declarações aí do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, com relação ao árbitro da partida lá, o Thiago. É, o Roberto, ele deu declarações fortes aí falando que era a favor de punir o árbitro, até de ele nunca mais apitar e etc e tal. Aí o presidente do sindicato dos árbitros falou que o Roberto não poderia falar isso, que há dois dias, três dias atrás o Roberto estava ainda sofrendo o processo de impeachment. Aí o Roberto respondeu o cara falando que ele não era ninguém para questionar a legitimidade aí, porque o processo foi arquivado e que o próprio cara aí, como é que é o nome do cara lá, Arthur, o presidente Alves do sindicato? O presidente do sindicato aí, o Arthur Alves aí, tinha sido afastado da Federação Paulista de Futebol por assédio sexual. Mó quebra-pau na mídia, velho. E aí, você acompanhou essa polêmica aí, mano? Você dá razão pra quem? Olha, a minha visão disso é muito clara. Eu acho que esse árbitro, ele não deveria banir ele. Eu acho isso muito radical, mas que ele deveria pegar um ganchinho aí de um ano e apitar Série B do Paulista, Série C do Brasileiro, não tanto pelo erro dele, porque eu acho que foi um erro brutal, mas pela empáfia que ele teve. Ele não ouviu ninguém, ele não ouviu os próprios colegas dele. Eu concordo, cara. Ele virou, eu não questiono aqui, e dane-se. Eu concordo contigo, eu não questiono aqui o erro em si. O erro foi um negócio ridículo, foi tosco o erro que ele cometeu. Só que eu acho que o fato dele não ter tido a humildade. E a hombridade. Não, ele deveria ter tido a hombridade. Ele poderia ter tido a hombridade de poder voltar atrás naquela decisão ridícula que ele tomou. Sim. Ele legitimar um lance estúpido daquele, ele expulsou, ele continuou ainda batendo na tecla de que tinha sido o Gabriel, quando o estádio inteiro viu que não tinha sido, foi o Maicon. Eu achei que foi patético por parte dele ter feito isso. E por isso, eu acho que ele merece ser punido, e severamente punido. Estão falando, mas um ano é muita coisa. Não é muita coisa, gente. O jogador, se ele chuta um árbitro, ele pega um ano de suspensão. O jogador, se ele é pego no doping, ele pega um ano de suspensão. Então ele tem que parar de passar a mão na cabeça porque o cara fez aquela cara de gato do Shrek no final da partida. Porque é um erro gravíssimo. É gravíssimo, Sombra. Não é um lance de agressão, mas é um erro grave. Porque esse jogo, em tese, ele não tem um valor, além do valor que ele tem, não é só o valor pro torcedor. Porque há jogos, né, mano, e Rodrigo, que assim, se você é prejudicado num jogo desse e você não pode prosseguir num determinado campeonato, você não gera só um prejuízo da perda da gozação do dia seguinte, não. Claro. São milhões de reais envolvidos, né? É muito dinheiro envolvido pra todo lado. É o clube que não prossegue no campeonato, é a própria quem tem os direitos do marketing do torneio que comprou, que tá interessado na vitória de um e de outro. É muita coisa. Não, eu concordo plenamente. Tem a questão de preparo, tem a questão dos jogadores mesmo, e a questão profissional, e mais ainda, a questão ética. E ele, Sombra, ele está... Tem uma câmera da Sport TV na cotovelada do Vitor Hugo que mostra direitinho a visão que ele teve desse lance. Ele viu a cotovelada e ele não fez nada. Ou porque ele estava emocionalmente impactado, porque era visível o constrangimento dele, mas, na sequência do jogo. Desculpa, mas é o seguinte, naquele lance da cotovelada, eu ainda encaixo, tudo bem, eu acho que foi, é óbvio. O próprio ele viu. Não, eu sei. Vitor Hugo pediu desculpa. Eu sei que ele sabe que fez. Gente, eu sei, mas eu não posso colocar na mesma cesta do erro do Gabriel. Não. Entendeu? Não é a mesma cesta. Porque o cara ainda pode chegar e falar o seguinte, olha, eu sei, mas ainda cabe num lance desses a possibilidade do cara chegar. Não, do cara chegar e falar assim: olha, desculpa, mas na hora eu interpretei que foi só um movimento natural de braço e acertou a cabeça do cara. Numa fração de segundo. É diferente. Porque é uma interpretação. Pelo juiz. O juiz interpretar assim. O juiz interpreta. Como a gente tá cansado de ver cotoveladas interpretadas assim, tá certo? Sim. Agora, no outro lance, é uma questão que não é questão de interpretação. Não, é 1+1=2. Não existe interpretação. Porque as pessoas confundem, o Sombra. As pessoas falam, mano, mas você tá pegando muito no pé do árbitro porque ele errou, todo mundo tem o direito de errar. Eu concordo que todo mundo tem o direito de errar. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Ainda mais quando você tá sendo instruído e notificado de que não foi aquela atitude que você acha que viu. Todo mundo falando, pô, o cara tem que ter humildade e a hombridade de poder voltar atrás. Claro. Mas enfim, amigão, o Corinthians conseguiu uma bela vitória contra o Palmeiras. O que você acha a respeito agora da permanência do Carille e a continuidade do Corinthians no Campeonato Paulista? Esse jogo dá uma moral essa, não dá, não? Dá uma moral, ele precisa persistir. O time, eu acho que entrou com uma gana que no último ano não teve. Tecnicamente a gente sabe que não é um time tão bom, Mas Corinthians é Corinthians, é vontade, mano. Se o cara, o Casim hoje e o Romero representam o que a torcida do Corinthians espera dos jogadores. Pois é, cara. Inclusive, falam que o Romero aí é tecnicamente limitado, não, eu concordo. Ele não é o suprassumo da técnica. Mas, cara, na boa, o futebol precisa de Romeros, cara. O futebol precisa de mais Romeros, cara que dá um sangue. Não, eu acho que o futebol precisa de mais Neymar, né? Não de Romero, né? Ah, mas para. Ô, Ale, agora não queira aqui fazer médiazinha, porque o negócio é o seguinte. Como assim? Neymar é o ponto fora da curva, gente. Eu vou te fazer Fácil você ter Romeros aí, jogadores com vontade, do que ter Neymar, velho. Eu vou te fazer uma pergunta. Na tua avaliação, o Romero é atacante ainda, não é? Ele é a posição dele, atacante. O que ele faz melhor? Ele marca ou ataca? Ambos. Não, aí eu vou discordar de você. O Romero é um atacante que marca melhor que ataca. Então, para esse tipo de jogo, ele funciona. Para um jogo em que o Corinthians tem que ser criativo, precisa de uma jogada de habilidade, de um drible, de um chute de fora, ele não vai funcionar nunca. Essa é a verdade. Aí você tá pedindo aí um jogador que tem uma característica de ser aquele cara diferenciado. E o Romero, concordo com você que não é. O Romero, ele faz parte de um esquema que tem que dar certo. Não é o Luiz Araújo, que é um cara que pode... Quem é Luiz Araújo, velho? Seja sincero. Não tem comparação. Agora você pega ali o Romero. É verdade, quem é Luiz Araújo? Nunca vi na fila do pão, você é louco. Você não viu? Você não vai na padaria mais. O Romero, no Corinthians de hoje, ele é um jogador importante. No Corinthians, que tinha jogador de verdade... Como no Corinthians o Tite, ele não trocava roupa, ele não jogava. Claro que não. Ele não jogava. Por que se o Romero é tão bom, hoje... por que ele não jogava no Corinthians campeão brasileiro? O Romero hoje. Não é porque é ruim. O Corinthians ele tinha jogadores mais qualificados do que ele, o que não quer dizer que seja ruim. Desculpa, o James Rodríguez, na opinião de vocês, é um jogador ruim? Eu não acho que é ruim. Ele joga no Real Madrid. Não. Eu tô comparando situações. A partir do momento que você fala, não jogava porque é ruim, o James Rodríguez é banco no Real Madrid, não joga. Mas, mano, e não dá pra falar que o cara é ruim. É porque o titular do Real Madrid é sensacional. Então o banco é só bom. Entendo o que eu tô falando. Proporcionalmente falando, aqui é a mesma coisa. Mas que o time cai do nível, Corinthians. Mano. Não, é óbvio que cai, Sombra. É isso que eu tô falando. Proporcionalmente falando. O bom é o titular, o banco é a meia boca. Mas aí que tá, Sombra. Não quer dizer que o James Rodríguez, pelo fato dele estar no banco, que ele seja meia boca. Não é meia boca. É que o elenco é mais qualificado entre os titulares. Você pega o Corinthians aquele ano que ele ganhou o campeonato. Voluntarioso. Não, voluntarioso é um termo errado, já te falei. Voluntarioso não é egoísta. Ele é muito determinado. O Romero, guardado as proporções, porque eu acho que o outro que eu vou citar agora, ele era mais técnico do que o Romero, mas o Romero, ele é praticamente o que era o Jorge Henrique naquele ano de 2012. É aquele cara que corre por todo mundo, é aquele jogador aí que ele se dedica demais, é aquele cara que joga no ataque. Né? É o que eu tô falando, eu acabei de falar. Tecnicamente, Jorge Henrique era melhor que o Romero, sim. Só que o Romero, ele faz uma função parecida com a que o Jorge Henrique fazia em 2012. Não, tudo bem, eu só acho que esse jogador de lado de campo mudou muito a função dele. No futebol moderno, esse cara tem que recompor o meio campo toda hora, às vezes dobrar a marcação com o lateral. Só que quando ele tem a bola, ele machuca os caras. Ele vai pra dentro dos caras. Você pode ver os principais jogadores de lado de campo no mundo são assim. Sim. Vou citar um aqui que é até covardia. O Hazard é assim. Ele pega a bola e vai pra dentro. Mas aí a gente tá tornando aí a exceção, a regra. Tem o drible, né? Futebol brasileiro, gente, não adianta a gente querer falar... Eu não acho. O Léo Jabá, inclusive, nesse jogo contra o Palmeiras aí, eu entendi que ele sentiu demais o jogo. O Léo Jabá. Jogou pra caramba. Houve dois lances ali no primeiro tempo, que ele poderia ter queimado o goleiro do Palmeiras ali, que ele saiu de frente. Ele preferiu tocar pro Guilherme Arana, que tava passando em velocidade. E no terceiro lance, quando ele arriscou, ele quase fez o gol no final do primeiro tempo. Com 18 anos, o Romero jogaria num time como o Corinthians? Não. Poderia, por que não? É só se pegasse a bola com a mão, mano. Desculpa, Ale. O Léo Jabá, ele joga porque ele começou na base. Se o Romero tivesse começado na base, poderia ele ter talvez cancha pra estar jogando. Se o Romero entra na base do Corinthians, ele não passa na peneira. Eu não concordo. Eu não concordo. É que a mídia tem uma má vontade de... Mas é verdade, a mídia, no contexto geral... Tem uma vontade enorme com o Romero. Mas você acha que o torcedor corintiano não tá muito encantado com o Romero pelo chapéu e pela garra? Hoje num futebol que é escasso de habilidade técnica, um jogador que pelo menos demonstra vontade. Você concorda que ele não tem habilidade, é isso? O São Paulo não tem tanta habilidade. Ele não é um jogador. Ele não é um jogador. O cara que não tem habilidade não daria o chapéu que ele deu no William. Ô, Charudi. Ah, você tá de brincadeira. Chapéu? Não foi nem chapéu, né? Chapéu? Charudi. Vocês estão de brincadeira. Mas o Sombra. Brincadeira. Charudi. Não, sombra. Deixa eu o Felipe Melo, daqui a pouco vocês vão falar que não tomou chapéu também no caminho. Lindo. Mano, deixa o ouvinte falar. Eu tô deixando, é que vocês estão interrompendo o cara. Ele tá tentando falar 18 vezes. Só um minuto. Fala aí, amigo. Então não são vocês. Você tem que dizer, nós estamos interrompendo. Não, eu tô tentando defender o direito do ouvinte falar. Eu sei. Eu sei. Fala, amigo. CBN. Será que um Romero num São Paulo apático do ano passado não faria uma diferença na questão de vontade? Eu sei que não mudaria a cara do time. Nossa, eu acho que ia ser o mesmo lindo. Ah, mas espera aí, ó. O Sombra, eu já ouvi ele diversas vezes defender o Kelvin aqui, que hoje tá no Vasco. E o Romero é muito mais jogador que o Kelvin, por exemplo. Eu já concordo com você. Mas o que eu queria falar... E cansei de ouvir você falar bem do Kelvin aqui. Mas o que você cansou de ouvir falar bem do Kelvin chupa, chupada em aí. Três ou quatro partidas que ele fez... Falou, não falou? Então dá uma chupada aí. Mas a gente não tá falando que o Kelvin é ídolo. Romero. É que, então você pega a minha conclusão do Kelvin, quando ele foi tanto embora... Quando o Kelvin foi embora, ele falou, pô, vai fazer foda. Peraí, ó, cada um fala na sua vez. Não então, é assim? Mas no discurso que você disse. Ah, não é assim? Cada então mantenha o que você disse. Fala o que eu faço, mas não fala o que eu faço. Não dá pra falar. Mantenha o que você disse. Não dá pra falar. Não tente desvirtuar o que você disse. Mas calma, você tá mentindo, gente, mano. É um canal só, gente. É um canal calma. Só. Então mantenha. 10 minutos. É... No ano passado, quando falou, olha, o Kelvin vai pro Porto, falou, legal, ele fez 4 ou 5 partidas boas, mas não vamos sentir falta. E foi isso que eu lembro de você pedir. Aí a gente refresca a sua memória com as gravações. Fica... Pega aí, o Charudi. O Bata lá. O que eu ia falar é o seguinte... Eu vou discordar do Mano em relação ao Léo Jabá. Quem da base jogou contra o Palmeiras jogou pra caramba. Não, o Michael achei que jogou bem. O Michael jogou bem, o Léo Jabá jogou bem, o Guilherme Arana jogou bem. O Jô, que é da base do Corinthians, por mais que... jogou, né? Que é da base do Corinthians, jogou bem. Digo pra você, não dá essa mais é pra... do Carilli. Não dá essa mais pra trazer jogador... Esses que, sabe, tanto fez como tanto faz. Pra trazer jogador que não tem sangue e que vem aí pra passar férias remunerado, põe os moleque pra jogar. Boa. Mescla. Agora, gente. Mescla. Tá aí uma prova. Esses moleque da base, deixa eu falar um negócio, que às vezes os caras enchem o saco e falam, ele só defende a base, ele defende o terrão, babababá. O ex-terrão. Presta atenção. Ex-terrão. Esses moleque aí, esses moleques aí, com 10 anos de idade, eles vão jogar lá copinha sub... Não sei o quê, sub-11, tem torcida do Corinthians. O moleque vai jogar o sub-13, tem torcida do Corinthians. O moleque vai treinar, tem torcida do Corinthians. Eles crescem... E normalmente chega na final, né? E eles crescem, Ale, acostumados com isso. Os caras entraram contra o Palmeiras, todo mundo falando, ah, vai golear, vai... Os moleques deram conta do recado. Eles têm sangue, eles têm alma, eles sabem o que é o Corinthians. Ele sabe o que é um Corinthians-Palmeiras. Então, sabe, dá chance. Dá chance, mescla. Vai errar amanhã, vai errar. Mas deixa, dá confiança pros caras. Precisa trazer Marquinhos Gabriel, que tá passando férias no Corinthians. Giovanni Augusto, que tá passando férias no Corinthians. Põe esses moleques pra jogar. Não, essas carniças deixa fora. Então, põe os moleques, deixa jogar. Dá chance, dá sequência. Os caras falam, Charudi, que paulista. Ah, o paulista. O Alexandre não falou depois do jogo. É, paulista não serve pra nada, estamos só treinando. Então, se é pra treinar, põe os moleques pra jogar o paulista. Dá chance. Os moleques entrar com mais confiança no brasileiro. Pô, ficar revelando e vai embora. Revela e põe pra jogar. Puta, como eu falei bonito. Palmas pra mim, velho. Obrigado. Boa. Você se auto-aplaudiu. É, fazer o quê? Vocês não estão ouvindo o programa? Porque uma vez o Cláudio se auto-entrevistou. Eu achei que o mundo não pode falar. Desculpa, você já falou. Eu achei... Fala, quando você termina de falar, você fala câmbio. Não, eu achei que o que eu falei foi lúcido e coerente. Não, e digo mais ainda em cima do que você falou. Como no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia, não tem dinheiro para contratar, esses meninos que saem da base, eles vão jogar no time, é natural. Se a gente fizesse mais vezes isso aqui, como o Corinthians, que vai jogar no sábado e tem 6 meninos da base, como o São Paulo, que está aproveitando melhor a base, como o Atlético Paranaense, que aproveita a base, como o Vitória, que aproveita a base. O Fluminense é um aproveitador Fluminense de base, não é? Tá fazendo muito dinheiro. Só o Scarpa, quando for vendido, salva o Fluminense. Fortuna, né? Então, assim, se isso acontecesse com mais frequência aqui, a gente não ia precisar buscar Romero e sua turma no Paraguai, na Venezuela, na Bolívia, ano passado, no inferno. Ali, quando o São Paulo tava cansado de falar aqui, falei, pô, o saudoso Juvenal falava, Cotia, põe pra jogar, cara. Põe pra jogar. Não é possível que não vai ter dois, três caras com vontade, pelo menos. Fala, Luciano. Veja, tem um fato. Teve uma única pessoa na mídia que levantou esse fato e eu tenho que bater palmas pra ele. Estou batendo palmas, como o Beja fez, que foi o Mano. Bom Senso Futebol Clube, o baralho. O seu Tietchan recebeu a falta do corintiano e levantou já apontando... O Tietchan não jogou. Pro Gabriel, o jogador do Palmeiras que o Keno. Que recebeu a falta, ele levantou naquele segundo, milésimo segundo após, já apontando pro Gabriel. Ele viu que não tinha sido o Gabriel. Onde fica? Mais do que bom senso, respeito, mas, pô, profissionalismo, o cara tem que ter um mínimo, mínimo, mínimo de caráter. Mas nenhum, mas jogador, nenhum jogador tem. Não vem cobrar, mas não. Nenhum. Eu falei ontem isso aqui. O Close teve. Raro. Encerrando a carreira também, aí é fácil. Raro, raro. Aí encerrando a carreira é fácil. Queria ver se fosse com 18 anos, eu teria. Mas eu acho que é o momento, esse fato, é o momento de mostrar essa ética que falta entre os jogadores. Porque não é só... estou no clube. Hoje ele tá no Palmeiras. E amanhã? Onde ele vai estar? Mas eu te falo, velho. O que é que eu te falo? São fazedores. Olha aqui, ó. Jogador de futebol. São fazedores em média. Então, não adianta você cobrar a ética de jogador. O próprio Gabriel, que foi aí o alvo de toda coisa, Sombra, foi lá... Falou que agora Gaviões e bibibi, que é torcida do Corinthians, bibibi. Só que é o mesmo cara que xingou os caras. Tem um vídeo dele xingando lá os corintianos. Então, quem? Que pô. O Gabriel. O Gabriel. Ele xingou agora recentemente também a torcida. Então, vocês não sabiam. O Tietchan, você não viu que o Tietchan tava conversando lá? Isso foi falado. Foi conversando. O Tietchan conversando com isso. Traíra. Você sabe por que traíra? Porque ele, quando tava no Palmeiras, foi lá num trio elétrico e xingou os corintianos, de tudo quanto é nome. Agora vai pro Corinthians, faz média. E aí? Como é que fica? Traíra não é por isso. Cadê a ética do futebol? Cadê as coisas? Olha. Esses caras são os seguintes, Sombra. Quando vem pro time, ah, meu pai era palmeirense desde pequeno. Meu vai avô, pro Corinthians, né? Ah, o meu tio, puta, tem o camisa do Corinthians guardada desde 1977, quando o Basílio fez o gol. Muda de clube? É tio, é pai, é olha, prima, é o cacete. Isso acontece. O Sombra uma vez falou um negócio pra mim. Isso só acontece na América do Sul. Só o Sombra. Que eu o falei? O Sombra uma vez falou uma frase pra mim que ela soa. A primeira vez que você ouve, ela soa com uma forma. Pô, o Sombra é um puta cara frio que é. Mas depois você começa a vida, você vai amadurecer, o Sombra tinha razão. É melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoe. Ou bem. Entendi. Pra mandar um chavão, ele jogou na conta da. Entendi. Mas o Rodrigo, desculpa. Não adianta, velho. Concordo também. Acho que são N fatores também que fazem com que os atletas não se acusem no momento, né? Tem a questão do medo, tem a questão também do que o grupo. Não, mas tudo bem, mas tem aquele que se joga na área, ou aquele que de repente... É a mesma coisa. É o mesmo que cai e bota a mão no nariz. O Jô que cobrou ética lá do próprio Keno, é o mesmo que falou outro dia. Desculpa. Aí eu me joguei, mas só um pouquinho. Eu cavei um pênalti só um pouquinho. Eu só não entendi. Assim, cadê a ética de todo mundo? Mas eu só queria perguntar uma coisa pro seu Charrude. O Mano falou outro dia, você também levantou agora, né? Mas assim, o bom senso não era um movimento para reivindicar melhores condições de trabalho? Falei isso, calendário. Calendário. Não, mas tinha... não sei se tem exemplo, a ver com o fair play. Eu sou contra, não, tinha também... não, o bom senso. Não, mas, ô Sombra, o fair play aí tá atrelado ao fato do bom senso também. Porque existia uma mobilização entre os jogadores profissionais e todos eles, inclusive, pediam para que todos participassem. E boa parte desses jogadores profissionais também não aderiram ao movimento. Ou seja, já não existia um acordo entre eles próprios. Porque para que você pudesse, talvez, aí pegar um movimento desse do Domênico Gatto e colocar para frente, coisa que o argentino sabe fazer muito bem, porque lá se atrasa um salário na terceira divisão do campeonato argentino, eles param a primeira divisão. O jogador brasileiro mostrou que ele não tá nem aí para nada. Ele quer saber do dele. É uma desgraça, hein, mano? Exato, isso aí. Não, mas, Ale, eu não tô falando da parte técnica. Não é pior que a CBF. Mas, Ale, eu não tô falando da parte técnica. Eu tô falando com relação aí à parte da organização dos jogadores. Os jogadores, quando eles querem ir lá, concordo, a AFA é uma entidade corrupta, tá cheia de podridão, isso daí é um fato. O fato dos jogadores argentinos serem muito mais participativos nessas causas do que o brasileiro, tá na cara que é. Mas inclusive, isso é uma questão cultural. Aí que tá, o povo, já vou falar também a respeito do povo argentino, Quando o povo argentino quer parar o país, eles param. Inclusive, nós, quando chegamos na Argentina, Benja, lembra? Teve uma greve de caminhoneiros lá, Sombra, que ninguém andava na Argentina. Uhum. O povo argentino é um povo muito mais participativo nessa parte política. Ele é muito mais politizado que o brasileiro. O brasileiro é igual de pão e circo. Mas o que não impede também de fazer muita... Não, faz também. Merda, né? Mas estou falando com relação aos pontos que eles são positivos. No que diz respeito à participação em movimentos. Elegendo a Kirchner também. É uma porcaria também. Um imbecil lá que também... Era melhor não se movimentar muito. Ô Rodrigo! Oi, Sombrinho. Poxa, Rudy, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Venha nos visitar aí quando quiser, viu? Vamos sim, vamos novamente. Já fui estranho no Ninho, já fui várias vezes aí. O Motinha já bulinou um amigo meu. Opa! Você é o fornecedor de marmita do Mota? É, então, o Motinha falou que gostava de um cheinho aí, bem passado, então ele tem um cheinho, bem passado. Cheinho, bem passado é um gordo velho. Cheinho, bem passado. Ó, entre gostar e pegar, velho, aí tem uma distância Mota, gigante. Mota, o seu sonho ainda continua sendo o Zé, dono da rádio, porque ele é gordo e velho? Tá na minha lista. É mesmo? Tá na minha lista. Então tá bom. Tem um DJ na sua lista? Esse DJ tá me decepcionando. Tem um DJ, uma produção e o dono. Você quer montar uma rádio? Saiu, DJ saiu. O Mota quer montar uma rádio. DJ saiu porque tá fazendo regi, perdeu 10 quilos. Tá um tal, olha, nessa rádio tá um tal de fazer regi, pelo amor de Deus. O motorista André também. Pode falar? Puta papo chato esse negócio do Mota. Ele fala toda hora, fala, ai, o cara lá eu pego. O cara fala, é chato isso, cara. Ah, mas chato. É o jeitinho que ele tem de... Ah, não é chato, velho. Ai, eu pego. Mas por quê? Você acha que ele não pega? Velho, vindo de você, tudo é chato, velho. É muito chato, se não for o que você gosta, tudo é chato. Ale, você acha legal isso? Eu acho que ele tá tomando fora até do Disque Namoro. E esse papo é mais chato que chinelo de gordo. É, eu tô te falando. RG, vai se aliar legal mesmo. Ah, esse papo eu não gosto. Eu traí, do outro véio. Papo. Charru, você acha legal isso aí? Não, acho que não. Então é chato, cara. Já deu um saco. Sabe, vamos mudar de assunto. Charude. Bom carnaval, abração pra você, desculpa a grosseria do Mota aí, velho. O que que eu fiz? Imagina. Foi estúpido com o cara de graça. Parabéns pela aquisição do Alê. O Alê caiu como uma luva no programa. Alê caiu como uma bomba. Não, aí não. Nossa, obrigado, Charude. Aí hoje é dia de decreto, hein? Sim. Já. Eu gostaria de mandar um amo ela pra minha esposa Priscila. Pede pra ela acender o charude hoje, velho. Ah, foi sensacional. Lembra o Bill Clinton enfiou o charude na Mônica Lewinsky? Opa! Ontem a Emily levou o charuto. Alguém de vocês já. Por que é tão famoso o charuto cubano? Não existe outro país que faça charuto tão porque bom? Porque é o melhor. Não, mas o é o maior, né? Cubano é o melhor. Não tem nada pior do que charuto, velho. Charuto, mas por que o melhor? Eu não sou entendedor de charuto. Os dois maiores que eu já vi são o cubano e o do Casares. São os dois maiores que eu vi. Mas na boa, com todo respeito a quem gosta de charuto, cara, não tem nada mais fedorento do que charuto. Aliás, tem cachimbo. Cachimbo é pior que charuto. Pelo tratamento que as folhas recebem, dizem que é o melhor. A República Dominicana também faz charuto. Ah, também faz. O Pártagas. Pártagas. Mas o cubano é o melhor de todos. O cubano elas fazem nas coxas. Isso é uma boa pedida hoje. Ah, de qualquer jeito? É. Bom charuto. Mas de qualquer jeito? Só pelo preço? Não, elas fazem nas coxas. Não, é pior que não é feito nas coxas. Aqui em São Paulo tem um lugar muito legal pra fumar, o West Café. Aqui na Lorena, um restaurante que você pode fumar charuto. Nossa, deve sair de lá de dentro, assim. Defumado. Indianópolis tem muito charuto também. Você se sente Dom Corleone. Olha a delícia aquilo. Toma um negocinho, fuma charuto. Converso, cheiro nojento. O clube tem bastante charuto também. Cheiro nojento. Um abraço, Charrude, um abraço. Um abraço, Sombra, um abraço, galera. Falou, velhinho, bom carnaval pra você. Valeu, cara, abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E aí, Mota, agora é hora de você dar aquele charme, a tua participação com muita informação. Nossa. Vamos falar do Palmeiras, vai. Ah? Você pegou ele desprevenido, que pegou, ele tá, lógico. Olha lá, ele tá jogando. Então, aí. Mas tem. Ele tava começando com a Lê. O programa inteiro. Aí. Eu tava começando com a Lê. Só, mas você é um sacana, velho. Só me zoa. Ah, tá fazendo merchan. Você não sabe aparecer. Ué, por que que você, na hora do merchan, não falou pra mim, Mota? Pega as notícias. Você tem que estar atento. Você não sabe nada, velho. Você fica jogando essa merda. Mota tá mais desligado. Tem tanto palmeirense aí, velho. Você não ouve o programa. Diga, Domênico. Não, é. Por favor, faça as vezes do Mota. Ele é pago pra jogar essa porra o dia inteiro. Vai te catar, ó. Tá mais por fora do que posso falar. Caminhoneiro. Faz programa. Atenção, aí. Câmbio, Domênico chamando. Tô tentando. Vamos lá. O Borja vai ser apresentado amanhã às 11 horas. E o Borja foi relacionado pro jogo pra amanhã, hein? É uma mudança de planos, Ale, tá certo? Porque a gente tinha falado aqui no começo do programa que ele não jogaria. É que eu tinha lido que não ia Pode jogar. Ser que ele apareça amanhã vai, no vai jogo. Vai pro choque. Acho que ele vai sim. E já que gostam de utilizar, às vezes, alguns números do Ibope quando convém aqui, só lembrar que quarta-feira foi a maior audiência da Globo desde a final da Libertadores em 2012, quando o Corinthians jogou contra o Boca Juniors no Pacaembu, a audiência superou os 30 pontos. Sim, teve Corinthians e Palmeiras, não foi só Corinthians contra Corinthians, né? Mas só corinthianos, foi clássico, pô. Só corinthianos. Mas esse jogo ele vai entrar na conta do Corinthians porque o Corinthians é mandante. Óbvio que é. Jesus, tá na conta do Corinthians. Que bobagem. Deixa o Zante, porque a torcida do Palmeiras não foi no jogo. As pessoas perguntam: ah, é sacanagem, cara, a Globo marca clássico quarta-feira, 10 horas da noite. Que é isso? É lógico. Você vai ver amanhã a audiência que vai ter Vasco e Flamengo, porque as pessoas estão com medo de ir no jogo. É verdade que não tá vendendo? Não. Exatamente. Não, é longe, é caro. Os caras têm medo de briga, então assiste pela televisão. E bem, já teve todo um leleô, Luiz Fabiano vai jogar, blá blá blá blá blá. Não foi relacionado e não viajou. Mas ele tinha falado cantar da bola. Que foi. Não, mas tinha cantado a bola. Que tinha que ele foi com a mas delegação. Ele cantou a bola que ele não estava preparado para jogar. Jogo, o próprio mas, Luiz, 5 horas. O próprio Luiz Fabiano... Não. Em Volta Redonda. O próprio Luiz Fabiano falou que não tinha condições de jogar. Ele está nesse momento no Globo Esporte. Nesse momento aqui no Globo Esporte. Porque tinha a torcida única lá, né? Não, quem queria era o Euricão. Nesse momento aqui, olha. Após Cristóvão dizer em coletiva que Luiz Fabiano iria à Volta Redonda, atacante não viaja com o grupo do Vasco. Ele falou que não estava preparado. Ele falou na apresentação. Gente do céu. Na frente do Eurico. Só o Eurico queria que ele jogasse. O Luiz Fabiano, para ter condição de jogo... imagina. Mas olha, meu amigo... A gente sabe, ele estava no São Paulo recentemente. Ele queria até machucar num jogo desse. Lógico, o Luiz Fabiano não é um jogador daqueles que hoje tá meio na, é meio cristal o negócio, bicho. Tem que tomar cuidado. Machuca fácil. Aí, Benjamin, você que gosta, aí, ó. Estádios de Manaus, Natal, Cuiabá e Brasília não conseguem arcar com manutenção. E como estádios de futebol. Olha que os caras fazendo um negócio dele. Abandonaram o Maracanã. Sabe o que eles vão fazer? Pedir ajuda pro governo. O Mota tem razão. Abandonaram o Maracanã, que é o maior do país, velho. Os caras vão pedir ajuda pro governo. Porque não vai ter mais jogo lá no brasileiro também, né? Puta. E Jusilei tá regularizado, viu, Chafinha? Jusilei regularizado. Vai jogar? Então, ninguém sabe. Pode ser que sim, né? Não, o Rogério deve saber. Ah, ele deve. Então não diga a ninguém. Ele e o Beiga. Aliás, eu vou te falar um negócio. Você viu a entrevista do vai ter eleição do São Paulo, é lógico. E eu, sinceramente, eu não gosto muito desses envolvimentos políticos, né? Porque é tudo muito estranho, né? Mas veio o senhor Pimenta, que decepção, né? Por quê? Veio o Pimenta. Uma confusão com o Mota. Por quê? Ah, pelo amor de Deus. Chega lá e fala assim, sobre o Aidar, né? O que o senhor pensa sobre o Aidar? Ele poderia voltar ao conselho um dia? Porque... Aí vai lá assim, porque não existe... prisão perpétua no Brasil, uma pena eterna, pode-se rever sim a situação lá na frente do Aidar, um cara que tem grandes préstimos a São Paulo Futebol Clube, pelo amor Meu de Deus, Deus é. Pelo amor de Deus. Erro. Então assim, cara, é complicado, né? Eu não gosto muito de política, porque tem coisa ruim dos dois lados e coisas boas dos dois lados. Aí você entra num momento que você começa a pesar na balança, tá? Então, qual é o ruim pior, né? O bom e o ruim da história. Farinha do mesmo saco. Mas quando você ouve coisas assim, aí você fala, não, que decepção, pô, um presidente que ganhou tudo no São Paulo. Política. Desculpa, é tiro no pé. Política. É tiro no pé, não é possível. Mas aí nem vem. Pra ter falado. Não. Aí tudo bem, eu sei que a situação de São Paulo não é confortável financeiramente, agora um pouco melhor, né? Até porque ainda vendeu mais um cara aí hoje vendeu da base. Vendeu mais um moleque. Isso é um outro assunto. Mas ela fala assim: absurdo contratar o Prato. Como absurdo contratar o Prato? Tinha 40 milhões no caixa, você pegou metade pra contratar o... E os outros 20, você não amortiza. Como? Como é absurdo contratar um jogador como o Prato? Que o São Paulo precisava. Que o Brasil inteiro queria o Prato. É tipo de jogador decisivo, jogador que faz gol, jogador que resolve isso, o jogo. Né? Tá mostrando isso. Não, e já mostrou, e todo mundo queria o jogador, acho que só não contrataram o jogador aí por uma questão financeira. Só pra, com 40 milhões no caixa, pegou 20. Não é que você tem uma dívida de 200, que você agora, eu vou esperar juntar 200 no porquinho pra quitar a dívida. Não é assim. Vai lá e fala, não, é absurdo contratar o Prato. Como absurdo? Jogador... É adversários aplaudindo. Absurdo é contratar jogador meia boca, que você pode resolver de repente com um jogador da base. Isso. Você tem que investir geralmente em jogador que vem pra decidir. Muda o patamar. Então você começa a ficar assustado com a possibilidade de um candidato desse ganhar. Você começa a ver o que vai ser o clube. Absurdo. Porra, brincadeira, cara. É difícil. Olha, eu juro que eu tô falando assim, eu não vou dar opinião, porque eu não gosto, não me envolvo politicamente com ninguém. Ah, mas tem hora que não dá, né? Não gosto de atender telefone, não gosto de ficar na... Mas aí você começa a ver as coisas, não dá pra você ficar quieto, né? Não dá, aí você começa a pesar as coisas, aí fica difícil. Complicado. Mas sobrar na boa, política de clube é um negócio nojento. Claro que é. Não tem jeito. É, mais cedo ou mais tarde você vai ter que se aliar com pessoas que você não gosta pra ganhar força. Isso daí é fato. Ninguém consegue fazer uma revolução sozinho. E muitas vezes você precisa ceder, tá certo? A determinadas pressões pra que as pessoas não te derrubem. É complicado, cara, é complicado, tem que ter estômago. É que às vezes o cara pensa que vai passar batido, né? Então é o seguinte, se eu preciso me aliar ao diabo pra ganhar, eu nem saio candidato. Não, mas a maior parte das pessoas não pensam assim, né, Sombra? Ah, não, tudo bem, mas eu falo a minha opinião, não dos outros, não né, Não gosta cara? Do diabo, não vai mas pro é inferno, por isso que você não é político de clube, né? Tá no inferno, um abraço cabelo. Você acha que pode aparecer uma terceira via no São Paulo? Terceira não. via? É. Sei não. lá. Depois... Se aparecer... Miranda Giovani novo, você acha? Presidente de São Paulo ano que vem, o presidente de São Paulo abriu é Leco. Leleco? Leco. Eu acho Leco. Que depois desses dois Leco. Tiros no pé. Leco. Eu falei Leco. Antes do tiro no pé. Leco. Isso é verdade, mas aí. Leleco. Leco, ah, Leleco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco. E só uma informação adicional, né? Esse jovem de 17 anos, que ele já vinha sendo cobiçado pelo futebol lá de fora. Cobiçado. Eu sei que o Benjamin vai me contrapor nisso aí, mas mais uma vez, somos vítimas da Lei Pelé. Porque vem um time de fora... 17 anos só, hein? É. Aí o São Paulo, pra não perder tudo, acabou fazendo uma negociação onde pode alcançar 9 milhões e 600 mil reais. Pode alcançar. Se eu já sei o que você vai dizer... Não, eu não entendi o que você quis dizer. Eu não acho Augusto que a Lei Pelé... Galvão. Você falou que a Lei Pelé é ótima. Não, nunca falei que a Lei Pelé é ótima. Eu falei que a Lei Pelé, ela precisa ter mudanças. O que eu falo... Claro que pode. Não... Claro que pode, o quê? Deve ter mudança. Então, mas eu sempre falei isso. O que eu questiono é dirigente falar que a Lei Pelé acabou com o futebol brasileiro. Isso não é... Não, isso pra mim é uma eles têm mentira. Grande parte nisso. Porque não, eles mesmos acabam com o futebol. Mas esse garoto tá saindo direto das categorias de base pra fora? Sim, porque o contrato dele vence dia 25 de março, RG. É. E ele poderia, com 18 anos, assinar um contrato com qualquer um. Aí o São Paulo... E o Real Madrid tava já dando em cima do moleque, falando que vai levar, papapá. Aí o Real Madrid veio aqui, conversou com o São Paulo e falou, olha, oferecemos 3 milhões de euros, né? 1 milhão de euros agora. Então, mas o São Paulo... E São depois Paulo por não, meta... Mas o São Paulo ia perder o moleque. Mas se o São Paulo tá monitorando o moleque, tá lá desde quando, gente? No São Paulo? Tá na é isso que acontece nas bases. Ah, você não pode assinar RG, um contrato. RG, você não tá entendendo, RG. Não, eu não tô entendendo a postura do São Paulo em deixar. Pô, você tem, por exemplo, um Neymar. O Neymar tá 19 anos lá, com todos os cuidados RG. E cercado pra não perder dessa maneira. Mas RG do céu. Mas tem que jogador, o Santos teve que fazer pra ficar com o RG? Tem jogador... Você não pode chegar agora todo mundo ali e você falar assim, ah, agora eu vou te dar 5 milhões pra você ficar pra um garoto de 17 anos. Não, mas não é todo mundo. Você nunca sabe quem é o Pelé. Não é todo mundo, Sombra. O risco da categoria de base é esse, é você olhar o cara... Tá errado ter esse risco. A Lei Pelé não pode proporcionar esse risco, na minha opinião. A Lei Pelé não pode deixar clubes brasileiros que estão no mercado muito mais pobre que o europeu serem sujeitos à Lei Pelé com toda essa fragilidade. Não, a gente tem que ter uma reserva de mercado. Não, o Mano entendeu. Aqui às vezes fala da brincadeira dele de proibir de sair do Brasil, mas é assim, claro, um bom não, termo... Não, mas não é brincadeira não, não é verdade. Não, mas pera, só para concluir, o São Paulo... Não, eu estou me referindo ao seguinte, os profissionais do São Paulo com relação a esse garoto, é isso que eu estou falando? É, falaram lá, vai esse, lá, assina com o moleque. Esse é o olho mágico, esse é o risco. Então pega esse garoto que tem um baita de um potencial, que pode ser o cara, pode ser o novo Lucas... E faz um baita de um contrato com esse cara. Esse é esse. Mas ele já tava. Ele já tá tentando. Há um ano que o São Paulo quer segurar um moleque. Explica, ele não quer. Ah, bom. O moleque não quer. Quer jogar no Brasil. Ele não quer, então. Mas a Lei Pelé, ela desfragilizou o futebol a esse ponto que você forma um jogador. Você aposta no jogador, mas se ele é bom, ele é bom também, porque você deu toda a base pro cara se fazer. E se ele não quer, porque já chegou lá com um empresáriozinho, né? Cheio com, de empresário. Com um advogado. Volto a falar aqui. Acho que o cara tinha que ter um vínculo com o clube, por opção do clube, pra ficar até os 23 anos de idade. Mas aí que tá, é a lei que eu prego aqui. A gente falou isso aí, vocês viram, hein? O Mano quem achar, ai, mas o Mano tá falando de escravidão. Não, não tô falando de escravidão. Mas você queria que impedisse de sair do Brasil. Não, sim. A menos que o clube dê, tá certo, autorização para que o mesmo possa ir. Sombrar na boa. O clube, para ele tirar dois moleques potencial desse daí, ele tem que investir no mínimo em 400 meninos. Para que ele possa tirar dois com potencial de venda e recuperar todo o investimento que foi feito naquela peneira. Se não for mais, viu? E naquela estrutura, sim, vamos colocar um número aqui para que as pessoas possam talvez entender. Vai, 400 meninos, você tira dois aí com potencial de venda para recuperar todo aquele investimento que o clube faz. Chega lá... Tá certo? Porque a lei brasileira não permite esse menino ter um contrato profissional com um clube de futebol, mas deixa o empresário ter uma autorização para que ele possa intermediar o possível contrato. Aí que tá. O clube, ele não pode ter o passe do menino vinculado a ele. Só que o empresário tem uma procuração que dá todo o direito que o clube deveria ter. Então o negócio é o seguinte, volto a falar aqui, por mais absurdo que pareça ser, não é absurdo. O clube, ele tem que estar resguardado com relação a isso. Tem que existir uma lei brasileira, tá certo? Que coloque o clube como clube formador e que ele tenha o privilégio de utilizar o garoto. O moleque só pode, se ele quiser assinar um contrato com o clube, ele participar de uma peneira e etc e tal, ele tem que sim, mesmo com 13 anos, Sombra, assinar um contrato profissional. E esse menino só pode sair desse clube que o revelou com 23 anos de idade. Mano, aí ele pode ter... assim, acho que não precisa nem dizer, é um contrato profissional. Não, você foi formado pelo clube... Você não tem um contrato profissional, mas você também não pode sair para outro clube. Não, mas é que tá, Sombra. Eu acho que tem que haver, sim, essa estipulação de idade para que os moleques possam sair acima dos 23, a menos que o clube dê autorização e seja lucrativo para o clube. Por exemplo, São Paulo vendeu esse menino agora, aí, o David Neres. David Neres não, foi o... Mano, sabe o que eu acho? O seguinte, o cara só pode sair do clube. Neres. Não, mas teve outro agora recente aí também, o que ainda não foi, mas tá no São Paulo, é o Lianco, né? Não é oficial. Não, né? Não é oficial, mas é, né? Todo mundo já sabe que vai ser vendido. Então o negócio é o seguinte, se o clube der autorização, Sombra, o São Paulo vai lá e libera. Porque não é que você tá impedindo o moleque de... Ah, você tá impedindo o moleque de sair? Sim. Se ele usou a minha estrutura e foi revelado por mim, eu tô impedindo de sair. A menos, já que ele acha que ele tem muita qualidade, ele que vai fazer peneira no Barcelona com 14 anos. Não venha fazer no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras. Tem direito de sair sim com 23 anos de idade. Acho que 23 é uma boa idade. Porque hoje com 18, no 19... No vôlei não é assim? No vôlei não é assim? Não lembro. Sei, cara. Se eu não me engano, salvo engano, o moleque só pode sair profissionalmente pra jogar em outro país aí, um atleta de vôlei aqui do Brasil... Eu acho que acima dos 21. Não tenho certeza, mas acho que não é só questão de sair. Por exemplo, o Palmeiras quase perdeu o Gabriel Jesus. Sim. Quase perdeu. O Palmeiras formou o jogador. Então, independente de ser o Real Madrid ou exterior, o que acontece? Você tem o direito de permanecer com o jogador pelo menos até os 23 anos de idade. Lógico, tem que se confeccionar aí uma fórmula. Uma fórmula para segurar até os 23, né? Com suas multas, etc. Isso, tá. Mas vamos chegar no consenso dos 23 anos de idade, talvez... né? Fala assim, ó, com 18 anos tá lá o Real Madrid. Ah, o Real Madrid quer, mas, ó, filho, mas não tem. Aqui do Palmeiras, se você quiser sair, é só com 23 anos. E a prioridade... Ou então o primeiro contrato, pelo menos, né? Porque, por exemplo, esse moleque não vai ter nenhum contrato com o São Paulo. Mas o que o Mano disse é importante. Acho que chegou com 14 anos de idade. 14 anos. 14, pelo menos. 14 anos, falou assim, ó, com 14, você vai assinar um compromisso aqui... endossado pelos pais, tá certo? Mas eu acho que já e com tá... 14 anos agora, Oba! Filho, você só sai desse clube com 23. Mas eu acho que já tá rolando isso. Precisa ver se... Tá rolando? Porque existe aí os jornalistas papo cabeça, barra politizado, barra não gosto de quem faz comédia, né? Essa linha aí, essa linha babaca aí, né? Pra chegar e fazer o papel de tipo... Não, a liberdade, não sei o que lá, né? São os vomitadores de regra, né? As referências. Inventou o jornalismo e a bola. Véio. Inventaram o jornalismo, futebol, a lei, tudo eles inventaram. É o clero. E só precisa ver com relação a esse jogador de São Paulo se ele não está enquadrado em leis anteriores. Mas tem muito saindo também, né? Que agora vai ser absorvido pros seus canais, eu mesmo na internet. Mas é por isso que Cuba, nesse sentido, é legal, São Brasil. Porque o cara faz uma propaganda pra aparecer. Né? Por isso, nesse sentido, o Cuba é legal, porque o atleta só sai a nado de lá ou quando ele for disputar uma Olimpíada. É verdade. Só sai a nado de Cuba ou quando ele vai disputar uma Olimpíada, então, Domênico, ele foge, ele retorna, né? Pra aí lá. Não vai, né? Então, quando ele foge, né, mano? Diga, Benjamin. Não, o que ligou aqui, tava ouvindo a gente aqui e quer falar sobre isso pra dar informação é o Pascoal. Um abraço pro Pascoal, mano. Ouve a gente direto. O Pascoal vai entrar no ar aí, que ele quer falar uma informação sobre essa lei. Lei Pelé. Ô, Pascoalzinho, tem novidade? Não, não é que tem novidade, é informação. Porque ele conhece mais a lei. Ele quer falar um negócio a respeito disso aí, tá ligando pra ele aí. Grande, então, o Pascoal vai ganhar um milhão de euros agora. E depende da meta que o moleque bater lá no Real Madrid, vai ganhar... Eu sou radicalmente contra a ideia do Mano. Ah, pra variar, porque você não investe em moleque radicalmente. De sair a nado, mas não é boa. Impedir o cara de sair, é o que eu falei antes, você precisa melhorar. E vai sair depois dos 23. Não, isso é um absurdo, gente. Então, veja, faz a peneira no Real Madrid com 12 ou 13 anos, vai fazer lá, não faz aqui. Você não pode impedir um cara de sair daqui. É, a lei, o Mano quer sobrepor a lei. Não, lei? Não quero sobrepor a lei, eu sou a favor de reformular a lei. Mas qual a sua sugestão, Beto? Você é diferente, é reformular. Não, você tem que fazer alguns ajustes na lei, para que eu sempre falei. Mas sair com 23 só. Não, isso é um absurdo. Por que é absurdo? Por que existe? Absurdo. O futebol, o futebol hoje tá cada vez mais precoce. Hoje o moleque com 18, o Gulianco tá sendo vendido com quantos anos? Você não vai fazer o cara sair daqui com 23. Não, então saia antes, sai com 13. Não. Sai com 14, sai com 15. Tem vários saindo. Mas não desfrute da estrutura do clube, depois vai tentar me chupar. Não é muito se o cara desfruta de toda a estrutura do clube, aí depois ele sai? Não, gente, vocês estão indo nessa ideia do Mano de Cobra. Não é ideia, mas pensa nisso. Mas é justo com o clube? Eu acabei de falar, você tem que ter um ajuste na Lei Pelé pro clube não ficar a ver navios. E ele está a ver navios. Então, é o que eu tô falando. Isso é uma coisa. Então é melhor você ajustar a lei pro clube poder receber um dinheiro do que você querer proibir o cara de sair daqui. Porque o São Paulo criou esse moleque tá indo embora. O São Paulo vai ganhar um milhão de euros. O que eu acabei de falar? Que você tem que ajustar a lei. Poderia ganhar muito mais. Pro clube não ficar a ver navios. Não em proibir um menino de 23 anos, de proibir de ir embora. O Pascoalzinho tá no ar? Oswaldo Pascoal, Pascoal, boa noite, Pascoal. Boa noite, beijo, um abração pra todo mundo aí. Eu sou ouvinte assíduo, sou fã de vocês há muito tempo e tem alguns que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho como se fossem meus companheiros de todos os dias. Obrigado. E é um grande prazer estar falando com vocês. Obrigado. Valeu, Pascoalzinho, é nóis. É um nóis, prazer, Pascoal. É um prazer, Pascoal. Boa, Pascoal. Pascoal é um grande cara. Pascoalzinho, você estava ouvindo o programa, o que você queria falar aí a respeito da lei? É só uma coisinha, eu existia uma lei no Uruguai, se vocês não conhecem, eu vou explicar para vocês. Antes da lei Bosman, existia uma lei no Uruguai que o jogador só saía tendo a liberação do clube se ele tivesse mais de 24 anos. Mais ou menos como o Mano está propondo nesse caso. Só que isso caiu diante da lei Bosman. Quando o Bosman conseguiu a liberação dele para jogar livremente pelo mundo europeu, a FIFA adotou isso como uma norma. O jogador é livre, ele pode ir para onde ele queira, desde que ele não tinha contrato com o clube. Esse é o caso vivido por esse menino Augusto do São Paulo Futebol Clube. O contrato dele vai se encerrar com o São Paulo. Esse é o contrato, essa situação é vivida também por um outro jogador que está atuando pelo time do São Paulo, que é profissional, João Schmidt. Ele vai sair do São Paulo porque ele não quis renovar o contrato com o São Paulo. Então ele tem o direito de se transferir para onde ele queira, desde que ele não tenha vínculo com o clube. É uma norma da FIFA e isso não pode ser interrompido. Perdão, mano, isso não pode ser interrompido por conta de uma decisão individual de um país. Entendeu? Não, é inclusive eu quero a morte ao Bosman. Mas por que a lei da FIFA se sobrepõe? Desculpa, ô Pascoal, boa noite. É o Sombra, tudo bem? Sombra, prazer falar com você. Por que a lei da FIFA pode se sobrepor à lei de um país? É porque é o seguinte, no esporte existem algumas determinações. Pascoal, tá ruim. Pascoal. As confederações das regiões, Confederação Sul-Americana, a Federação Europeia, enfim. E depois as confederações nacionais. Então, a lei no esporte, ela é encaminhada dessa forma. E se a FIFA adota esse tipo de postura, essa postura tem que ser adotada pelos clubes que participam dos campeonatos de futebol. Você acha certo? Há uma hierarquia no futebol. FIFA, confederações regionais e as federações locais. É assim que funciona, Sombra. E você acha certo? Eu acho errado. Vou dizer um negócio para vocês. Eu trabalhei um pouquinho no futebol, né? Eu fui gerente de futebol de algumas equipes do futebol brasileiro com muito prazer e com muito orgulho. Eu acho que você liberar um garoto de 17 anos sem poder fazer o primeiro contrato com ele, eu acho uma sandice, uma coisa fora do normal. Acho que a Lei Pelé precisa de ajustes urgentes. Não são ajustes assim, momentâneos, urgentes. A lei precisa. O Brasil precisa de tanta coisa na Sombra. Quer dizer, está falando da Lei Pelé. Mas pelo menos isso, a gente trata de esporte, e dentro do que a gente fala, o esporte precisa dessa remodelação. A Lei Pelé precisa ser revista. O clube precisa ser um pouco resguardado nesse caso. Eu penso assim, vou passar para vocês a minha visão. Antigamente, o jogador de futebol profissional tinha um feitor, como na época dos escravos. Era o clube. O feitor mudou. É o gerente da carreira dele, é o empresário do jogador. Esse é o feitor, não é mais o clube. É sim aqueles que administram a carreira de jogadores que ficaram milionários pelo mundo. Pega o administrador da carreira do Cristiano Ronaldo, você vai ver que ele não é um dos maiores milionários do mundo. É só você fazer uma conta. Por quê? Porque o feitor mudou. O feitor agora é quem gere as carreiras dos jogadores, entendeu? Ô Pascoal, só uma questão. A Lei Pelé é uma lei brasileira, é isso? Isso, é uma lei brasileira modelada numa lei internacional. Só okay. Que essa lei internacional, existem critérios em vários países. Por exemplo, o Brasil determina que o jogador até 17 anos, 16 anos, 17 anos, pode ter o primeiro contrato, o primeiro vínculo esportivo, que é até 5 anos com uma equipe profissional. E depois, o segundo contrato é de livre acesso das duas partes, entendeu? Esse menino do São Paulo não quis nem assinar esse contrato com o São Paulo. Não, entendo. Então, qual alteração poderia ser feita na Lei Pelé que protegeria os clubes e que não iria ferir a lei maior, que é a da FIFA, que você já mencionou agora? Exatamente a lei do primeiro contrato. A lei do primeiro contrato eu acho fundamental. O clube deve ser preservado no primeiro contrato. Sim, o primeiro tem que ser do clube. O primeiro contrato, o clube deve ser, no mínimo, preservado. E a gente não vê esse tipo de preservação. O futebol, o Ale está aí, o Ale conhece tão bem isso aí. O futebol é uma pirâmide, Sombra. Uma pirâmide, assim. A base da pirâmide, ela é ampla, ela é espaçosa. Lá na ponta, é um funilzinho. Então, nessa base, você gasta 400, 300 jogadores, 500 jogadores vendo, 500 meninos, para escolher 2, 3, 5, 6, que podem vir a ser alguma coisa. Só que desses 5, 6, 10, 14, um sai lá na ponta. Então é muito raro no futebol você ter um jogador diferenciado. O normal no futebol é você ter jogadores de nível médio. E Então, quando você tem um cara diferenciado, você tem que administrar bem essa carreira. Ah, eu não sei quem falou, se foi você mesmo, Sombra, que falou a respeito do Neymar, que o Neymar estava sendo cuidado, se foi valer, desde os 9 anos. Foi eu que falei, o Neymar, RG, desde os 9 anos, era diferenciado. E no futebol, tem garoto, o Alê aí pode falar, que até os 14, 15 não vai bem. Mas os 16, 17, 18, o cara dá um salto de qualidade. E é isso que tem que ser preservado. Desculpa. Eu acho que o primeiro contrato tem que ser preservado, sim, em termos de futebol, em termos de clubes, principalmente para os clubes reveladores do futebol brasileiro. Então, o São Paulo é um desses clubes reveladores. Então, como que seria na prática essa modificação do primeiro contrato? Então, por exemplo, na sua opinião, como deveria ser? Bom, eu penso assim, o primeiro contrato tem que ser um contrato de preservação para o clube. O primeiro contrato, o jogador, ele tem que ser assinado entre 16 e 17 anos. É isso que manda a lei. Eu acho que esse primeiro contrato, ele pode ser assinado entre os 15 e 16 anos, mas não pode ter um tempo determinado. Por exemplo, hoje a gente tem uns assinam de 3, outros de 5 anos. Eu acho pouco. Você pode ter um contrato mais amplo com o jogador. Ah, mas ele com 23, a gente não sabe o que vai acontecer. É um risco. Mas se ele com 23 estiver jogando bola, você vai vender esse jogador porque você ainda tem um contrato com ele, entendeu, Sombra? Talvez eu acho que o ideal fosse um primeiro contrato de 3 anos aos 15. Com a primeira opção, na Lei Pelé... Aí eu já chegou. O primeiro aí ele contrato, vai ter 18 e vai embora. O primeiro contrato, calma, tem que ser, gente, maior. Eu não tenho nem terminei de falar. É verdade. Ah, mas o Domênico aqui, tá... Parece a minha esposa. Aqui, minha esposa, eu começo a falar e já não pode falar. Aqui é assim. Viu porque eu falei que era melhor terminar, calma, um primeiro pra começar? Não, mas o estádio é assim, mano. Não. É que o Benjamin, ele atropela mesmo. Ah, falou o Blazer bem aí. Mas, Pascoal... O William Bonner aí. Desculpa aí, Pascoal. Desculpa aí, Pascoal. Só brincando da gente legislar aqui, né, Pascoal? Primeiro contrato aos 15 anos... Com 3 anos. E renovação com opção do clube para mais 5 anos aos 18. É, mas Sombra, você corre um risco. É o risco. Porque ele, com 18 anos, ele pode dizer para você, não, eu não quero esse contrato. Não, você não está entendendo. Ele é por lei. Não, você por pode lei. Ter a prioridade, mas eu não aceito esse contrato. Não, você não está entendendo. Aí, o empresário dele diz, não, nessa oferta que você está fazendo, a gente cobre. Não, você não está entendendo. Vai embora. Eu acho que com 15, 16 anos, 16 anos é o que manda a lei atual. Você pode fazer um contrato com um jogador de 5 anos, que eu acho que é a preservação do clube. Mais de 5. Ah, mas 21. Ele com 3 não tá, com 3 anos a gente viu que ele não está jogando. Aí você tem que fazer um acordo para a saída do jogador. É. Isso pode ser feito. Agora, se você fizer um contrato de 5 com o cara 16, você consegue pelo menos enxergar melhor a possibilidade de utilização dele. Não, é o que eu penso. De repente não. Você pode fazer de 6, de 7 anos. Né? Não, eu entendo. Se puder fazer de 7 anos, melhor ainda. Aos 16 fazer um contrato de 7 é melhor ainda. Só acho que 16 hoje no mundo do futebol, para jogadores que realmente... Já é tarde. Já são muito bons, né? Como o Neymar, você descobre antes dos 15, né? Jogador que é Pelé da bola, você descobre antes dos 15. O que eu queria dizer o é o seguinte... O Gabigol jogou com 16, né? Não sei se isso seria legal, Gabriel. Mas se a Lei Pelé pudesse mudar um quesito. Olha, aos 15 você assina por 3 anos e você... E é opção do clube... Não é a opção do jogador. A opção do clube é renovação automática por mais 5 anos. Não. Ele é obrigado, então, a assinar com o clube. Aos 18 anos é uma opção do clube. Do clube, não do jogador. Ah, não. Aí sim. Do clube. Aí sim. A opção do jogador, a renovação automática por mais 5. Aí sim. Essa seria a minha ideia, entendeu, Pascoal? Você sabe que essa ideia que você tem é a mesma ideia do presidente do Vasco da Gama, de Eurico Miranda. É a mesma ideia. Fazer um contrato com 15 anos e 3 anos, e no segundo contrato, a prioridade ou exclusividade de renovação com o mesmo clube. Lógico. O clube pode declinar e ficar ou não com o jogador, mas isso tem que ser levado para o Congresso Nacional. E viu, Pascoal? É uma lei, tem que passar por uma lei, isso é estipulado em lei. Sim. Mas, Pascoal, então, tem uma outra ideia também, viu, Sombra? Agora não tem ninguém, porque é carnaval, esse gatinho de ano eles vão fazer pouca coisa. Agora, Então eles não vão discutir disso, porque tem um trabalho muito grande aí envolvendo. Agora tem até eleição no ano que vem, então os caras querem estimular. Tem muita coisa, Sombra, tem muita coisa para fazer do que pensar em Lei Pelé nesse momento. Eu sei. Mas eu acho que o que vocês estão propondo é até o que propõe o presidente do Vasco da Gama. A prioridade ou exclusividade sabe o... O clube não quer. Eu vou falar com o Benjamin pra gente marcar uma reunião com o Eurico. Pode ser assim, mas eu acho que isso é... Não passa, Sombra, não passa. Agora, dirigentes vão falar, os governantes, de uma forma geral, os deputados, os senadores, vão dizer que você estará impedindo o jogador de seguir a vida que ele queira, entendeu? Ô Pascoal, boa noite. O lobby é gigante. Né? Boa noite, é o Domênico. Ô Pascoal, sabe o que eu acho, rapaz, também? Uma boa, outra Domênico, coisa. Eu sou seu fã, viu, Domênico? Oh, muito obrigado, eu também sou. Boa. Eu também sou a seu voz. Fã. Ô Pascoal, uma coisa para incrementar, para também poder aí ajudar os clubes, seria o um negócio da multa. Porque além desse contrato aí, que eu achei legal o negócio do Sombra, 3 anos e depois desses 3, obrigado, ele é renovável, apenas o clube tem o direito de renovar. Sombra. Não, mas é verdade, é só o clube que pode renovar por mais 5. Lei Sombra. E aí, RG, a multa você tem que mexer não de acordo com o salário do jogador, que é hoje, não é isso? Sim. De acordo com o salário, a multa aumenta ou não, não é verdade? Pro mercado externo, mas nesse não, né? caso, é. Nesse caso de um menino formado na categoria de base... A multa tem que ser um absurdo de alta. É. Porque se o cara quer levar lá fora, Sombra, com menos de 5 anos ele leva. Ele quebra o contrato por causa da multa. Sim. Então se você tem uma multa, por exemplo, o Gabriel Jesus que saiu agora do Palmeiras, RG, que tinha um contrato até maior, e aí ele colocou só chegou... parênteses. Pro mercado externo não existe o cálculo da multa então, diante do salário. Tudo bem, mas... pro mercado interno. Então, mas aí você muda. A minha proposta é mudar. É mudar interno a multa. Externo, né? A multa é no mínimo, sei lá, vamos pôr aqui um exemplo. 200 milhões pra levar. Quer levar? Paga 200 milhões, você leva, filho, moleque. Tá bom. Não tem problema. Deposita porque pelo caixa. Menos o clube, ele ganha os 200 dele e ele se vira. É. Entendeu, mano? Aí um clube de fora quer levar, é a mínima estipulada, entendeu? A multa é 200 milhões, tem que ser estipulada. Pra fora do país ou pra dentro do país, pra você poder segurar esse menino mais tempo no Brasil. Ah, não sei se o Pascoal entende isso. Ô, Pascoal, é o RG que tá falando? Boa noite. Quero dizer. RG, quero... você é dos bons, RG. Quando os caras te dão nota 2.2 aí, eu fico aqui chateado. Você fica puto, né, Pascoal? Fico chateado, cara. Porque você fica pensando o negócio. Pois é. Aí o puxador dá 2.2 pra você. Então eu quero dizer o seguinte, Pascoal. Eu sou seu admirador. Agora. Você realmente jogou pedra na cruz, porque você não merece. Ah, não merece. Você não merece esses dois do seu lado enchendo o saco todo dia. BT Benjamin. Eu tenho um grande orgulho, porque esses caras são tão gente boa, cara. Eu me dou banho tão. O Mano é como se fosse meu irmão do coração. Não dá asa, Pascoal. Eu almoço com o Pascoal quase todo dia hoje. Eu faço direito do Benjamin. Parceiro. O Mano mora no meu coração. Não. Esses caras são sensacionais. É meu irmão, Pascoal. Vocês, pra mim, vocês aí do programa, são pra mim como se fossem meus parentes, meus amigos, porque eu discuto com vocês, e a hora que eu discuto com um, eu falo, você não pode ter falado dessa groselha desse tamanho, você não pode errar no português. Eu fico aqui preocupado com isso, e até falo com o Benja, às vezes, meu Benja, por que o Mota falou isso? Aí o Benja fala, não, aquele é burro mesmo. Não entendi o erro de português, falou o Mota. Tá vendo, tá vendo? Você só me queima também, Pascoal, até tu. Com ele. É, mas você até não merece. Me queimando, você não merece o beijo humano todo dia. Ô, Pascoalzinho, você podia vir fazer o programa aqui mesmo, semana que vem, né? Pelado ainda. Podia fazer pelado. Hein, Pascoal? Adoro. Fala, Benjamin. Você podia vir fazer o programa aqui semana que vem, né? Ô, Benjamin, eu recebi uma ligação agora que eu vou pro Rio terça-feira, não conta nada pra ninguém. Ô, Matheus, mas. Não, nessa pode ser na outra então semana. Então vem segunda, pô. Ah. Segunda nós estamos aqui, Pascoal. Não, segunda eu tô no programa à noite lá na TV, não dá. Você também tá cheio de... Ele é um cara ocupado, claro, pô. Eu tenho o maior prazer de ir fazer o programa com vocês aí. É o maior prazer pra mim, você sabe disso. Só que essa semana ficou enrolado com esse negócio de ir pro Rio de Janeiro, e tem transmissão lá pra gente fazer, eu vou com o maior orgulho, com o maior prazer. Agora, ô Pascoal, só pra encerrar esse caso aí... O Pascoal tá fazendo mais programa que a Bruna Surfistinha, na fase boa, hein? Esse negócio de Lei Pelé, Pascoal, tem que deixar registrado também o seguinte, hein? A Lei Pelé original, ela sofreu mais cirurgia, mais plástica do que a... André Surati. Do que a mulher do Pitangui lá, hein, velho? Hein? A lei Pelé original... Que não tem nada da lei que era do Pelé. A proposta do Pelé não era essa. Exatamente. Essa foi uma proposta com muitas emendas de parlamentares e até de alguns não parlamentares. Exatamente. Que interferiram na Lei Pelé. Só que algumas pessoas tiveram interferência direta. Exatamente. Não, você tem que fazer isso. É verdade. Você tem que fazer aquilo. Olha, porque um jogo tem que ter tanto tempo de um para o outro. Exatamente. Olha, porque o público tem que ser avisado tanto tempo. Não sei o quê. Tudo isso foi feito assim, meio que acertando as datas, entendeu? É verdade. Acertando Então. Aí depois viu que tinha uma norma maior, que era a norma da FIFA, aí as coisas foram sendo encaixadas no tempo do Pelé, no tempo do Zico, mas ali ficou com o nome do Pelé. Agora, a gente precisa deixar registrado isso, Ale, porque tudo joga na conta da porra da Lei Pelé, só que ninguém se lembra que a lei original, porra, meu, mas teve tanto, mas é o que ele está falando. Quer dizer, cada um foi ajustando ao seu interesse, entendeu? Sim. Cada um botando um incremento no sorvete. Aí virou uma taça que caiu, né? Não tem mais jeito. Agora, um beijo, viu, Pascoal? Me engravida de gêmeos, me chicoteia, meu querido Pascoal. Agora, tem uma coisa que é bem simples, talvez não seja tão fácil, né? E que já tem um movimento que está acontecendo na base dos principais clubes de São Paulo. Quer dar uma limpada boa ali, porque só você limpando ali aquela situação, porque ali é a mina de ouro, né? A base é a mina de ouro de qualquer clube. Você dando uma limpada, você já evita um montão de prejuízo pro clube. Não que o jogador não vá sair. O jogador vai sair, mas aí o clube vai ter algum tipo de benefício. Então, o São Paulo fez aqui essa história, né? 100%. Se não for 100% o São Paulo, o Corinthians mudou também, o Palmeiras está mudando, o Santos já tem essa filosofia. Aprendeu, né? Aprendeu. Esse moleque deve ser da antiga geração. Estão limpando ali a base, porque chega um momento, sim, inclusive, que para você passar na peneira, no 13, no 11, no 15, você tem que ser o Neymar. Porque se você não tiver indicação, se você não tiver um empresário ali para chegar no treinador, no diretor e todo mundo dar sua mordida, você não passa na peneira. Então, uma limpeza nas categorias de base dos principais clubes já ajuda bastante. Essa é uma verdade, Ale, que você está dizendo, porque eu vou falar rapidamente de um caso que aconteceu comigo, mas eu não vou citar o clube nem o nome das pessoas. Eu fui administrar um clube de futebol e vi que a base não saía ninguém. Aí eu fui pesquisar, né? Fui conversar, vai conversar com um aqui, conversa com outro ali. Falei, poxa, eu preciso saber por que esse, poxa, um clube que tem potencial como esse aqui não consegue, alguma coisa está errada. Aí vai aqui, vai dali. Aí eu fiquei sabendo, o clube tinha dois diretores do departamento de futebol, que enviavam jogadores para outros clubes grandes do futebol brasileiro e não ficavam lá. Aí. Melhor que eles mandavam embora. Aí é, entendeu? Mole. Aí eu falei para o Guilherme, cheguei no presidente e falei, presidente, eu vou falar um negócio para o senhor. Ó, se não for assim, não vai funcionar. Eu estou dizendo para o senhor. Aí, em 2 anos seguintes, o clube revelou 4 jogadores que, inclusive, 2 passaram pela seleção brasileira. Então... Eu acho que eu sei qual que é o time quando ele falou seleção brasileira. Pascoalzinho, obrigado pela atenção. Você é um cara fantástico. E na hora que tiver uma brecha, você vem fazer o Star 97. Caiu? Não, caiu. Eu vou com o maior prazer. Eu gostaria muito de conhecer o Sombra, o Domênico, que eu não conheço. O pessoal vai ter oportunidade. Vai ser um prazer aqui. Ele não citou mais. Você vai se arrepender de conhecer o Domênico. Porque... Vai não. Pô, como assim vai? Fala, Pascoal. Caiu. Mas ele tá ouvindo. O Pascoal ou a ligação? A ligação. Mas obrigado, Pascoal, pela participação aí. Obrigado, Pascoal. Provavelmente ele tá ouvindo pelo rádio, mas muito obrigado a Pascoal. Ele citou Mota, né? Sim. Obrigado pelas palavras. Agora você tá cometendo uma falar mal, né? Citou falando no erro de português. Você consegue, impressionante. Ah, é. Influenciar as pessoas. O Benjamin vai falar da TV financeira e na sequência nós vamos ter... Opa! Decreto! Decreto! Opa! Decreto meio molhado hoje, hein? Sim. Bem molhado. Que é bom. Hoje você sai nas escolas? Ou? Não, eu saio nas escolas. Eu vou lá no camarote, confraria, fazer meu gelo bioral, né? Você já tá pronto? Mas hoje é o carnaval, que é? Grupo especial? Sim, hoje é. São Paulo é especial. São Paulo é hoje. Feriado brasileiro. Começa sexta e sábado. Se não concorre... São dias, né? Hoje é amanhã São Paulo e domingo e segunda, se Deus quiser. Tem Vila Maria no Rio de Janeiro. Tá certo. Hoje Vila Maria é nóis. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! É BV Financeira! Agora é a hora mais esperada da sexta-feira. Que alegria! E rufem os tambores. Ah, decreto especial de carnaval, porque eu não sou o goleiro Bruno, mas hoje eu vou beber feito um condenado. Nessa sexta, libera a sua Sapucaí, porque a minha mangueira vai entrar. Eu não sou carnavalesco, mas hoje eu vou realizar a sua fantasia, Bá. Me chama de jurado de escola de samba, porque eu vou avaliar a sua comissão de frente. Hoje, pode me chamar de mestre de bateria, porque eu vou comandar a sua cuíca. Então vem com um bonde carnavalesco com Beija, Sombra, Mano, Mota, RG, Bá, Dodô, o bloco é mole, mas é meu, eu e ele, a Zaia. Boa, Ale. Como é o nome do bloco? Mas é meu. E se você não postar uma foto sua numa maca tomando glicose, vou falar que você é fraco. Esse é o mínimo. Vou falar que você é fraco. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Você já saiu carregado de muito lugar? Muitas vezes. É mesmo? Já acordou em lugares estranhos, Ale? Se não for pra dar PT, eu nem vou. Ale, já acordou em lugares estranhos? Olha, o que eu tô fazendo aqui? Com lugares estranhos, mas com pessoas já. Cachorro te lambendo. Assista aí o Estádio 97 através do Facebook, facebook.com/energia97fm, tá bom? É, você pode assistir através do Face, sim. É, facebook.com/energia97fm. Aliás, a cada dia aumentam milhares de pessoas acompanhando o Estádio 97 pelo Facebook. Oh, é tudo um número... nosso. Não, é monstruoso, cara. É tudo nosso. Graças a Deus, né? Ô, Mota, você prefere quando pelo Face o pessoal curte ou cutuca? Filho que cutuca, né? Curtir é só pra falar assim, ah, é legal. Agora, quando cutuca, é porque gosta. Gosta. Eu gosto de... Ah, mas falar nisso, eu gosto de fazer compra no supermercado, amanhã eu vou no Extra. Ah, boa! Deixa eu ficar atento ao que o Benjamin vai falar agora. Atenção. É, isso aí, sobrinha. O carnaval chegou no Extra e as ofertas não param de desfilar por aqui. Tudo pra sua festa ficar ainda mais completa. E olha, aproveite as ofertas do Vamos Churrascar. Boa! Picanha. Anglo bovina resfriada, peça vácuo, apenas R$ 29,90 o quilo. Fraldinha bovina resfriada, Friboi, peça vácuo por apenas R$ 18,90 o quilo. Refrigerantes, 2 litros a partir de R$ 3,98. Belo preço, hein, Motinha? Belo preço. Muito bom. Cervejas Budweiser, na compra da segunda caixa, ganhe 50% de desconto nesta embalagem. Cervejas Skol Lata, na compra da terceira caixa, ganhe 80% de desconto nessa embalagem, mesmo tipo e preço. Vamos aí. Olha só, é um carnaval de ofertas, é um carnaval de ofertas. Você não vai ficar fora dessa, né? É isso aí, amigão. Vem pro Extra! É isso aí. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento do Extra, você merece Extra Economia, Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Boa noite, amigons. Aqui quem fala é o Jonatas da Zona Leste. Eu queria mandar um abraço a todos vocês, principalmente ao Domênico, que eu sou um grande fã, acompanho ele desde de manhã até de noite na 97 FM e gostaria de falar pra ele chupa! Chupa, freguês! Chupa, seu trouxa! Observação que o trouxa é carinhoso. Um abraço e tchau. Não gostei, eu não gostei. Sensacional. Muito bom, cadê o teu? Eu não gosto. Eu gosto quando fala assim do Domênico. Cadê o Domênico? O Bapo e o Levão fricou. Você falou o quê? Traveco? Traveco? Você falou? Não, ali. Falou traveco. Cadê o traveco? Não, o Domênico. Sou traveco? Ah, trouxa. Eu também entendi traveco. É, então, vocês entendi de falar não. Cadê o traveco. Não é. Que... Pode pegar, eu falei. O Ale falou que já acordou com o traveco. É. Não, não falei, não. Você que falou. Você não falou outro dia aí? Outro falou. Dia não, agora há pouco. Eu acho. Que... Você já, olha, você já foi dormir com a Maria, acordou com o João ou não? Já, e quando o Traveco, acordou, ele tava todo, ele falou, olá, isso é um Ale. Eu vou seguir a linha Mano agora aqui, a minha inspiração. É. Quem nunca? Quem nunca? Isso é verdade. Quem nunca, né? Já tocou o sino? Vamos lá, mais mensagens, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Clodoaldo. Boa tarde. Aqui, moro na Casa Verde, sou santista. Gostaria não chora, menina, ele mora. Aí pro Mano, a opinião dele com relação ao juiz que errou também lá na Arena de Itaquera, no jogo Santos e Corinthians. Sim. Que o Zeca fez o pênalti e ele expulsou, salvo engano, o David Braz. Foi. Parece que a opinião dele naquela ocasião foi bem diferente e... dessa. Não, te explico. É muito simples. Naquele lance lá do Zeca e do David Braz, quem praticar falta e merecia expulsão foi o Zeca e quem acabou sendo expulso foi o David Braz. O que difere desse lance envolvendo Corinthians e Palmeiras é que o Zeca, em momento algum, ele chama a responsabilidade para ele e vai na direção do árbitro e fala, fui eu, professor. Ele deixa o Bel nas costas do David Braz e alguém do Santos teria que ser expulso. Então, é o que difere nesse lance. Porque no lance do Corinthians ali, Palmeiras, Sombra, o Maicon, ele sai desesperado na direção do árbitro depois que ele dá o vermelho pro Gabriel e fala, tá louco, professor? Fui eu. Fui eu. Tá, e o Gabriel, tá louco, não fui eu. E o Maicon, chamando a responsabilidade, falou, fui eu que fiz a falta. Naquele lance, ou seja, o time o Zeca... que é cúmplice, né? Sim, naquele lance, o Zeca ele foi cachorro, entre aspas, com o David Braz. Porque ele deixou lá todo o rojão pro David Braz. Tirou da reta ali, né? Eu espero ter respondido sua questão aí pra você ver que eu não fui incoerente. Muito bem, mais uma mensagem. Deputado, mano. Pessoal, é o Zé Martinelli do Piqueri. Eu quero tirar uma dúvida. Diga. Se árbitro não é uma categoria profissional, como pode ter sindicato? Não é uma aberração isso, não? Eu sei que não tem nada a ver com futebol, mas é uma coisa. É uma política, dúvida, né? Mas é muita aberração, pô. Ah, não é, mas é uma profissão, né, cara? Eles não têm o registro em carteira, né? Mas eles são remunerados pra isso, eles ganham muito bem pra isso. E tem gente não. 99,9% dos árbitros de futebol, eles vivem da receita que eles ganham no jogo. Mas várias profissões, viu, mano? Tem sindicato, cara. E não é regulamentado. Não, mas é que tá, Motinha. Apesar de não haver, talvez, o registro em carteira por parte do Tribunal do Trabalho, mas tá na cara que o árbitro também é um profissional. Mas assim, eu não sei responder sobre o assunto, mas assim, sindicato só pode existir de uma profissão regulamentada? Eu acredito. Eu olhei pra você, RG, porque você é o cara mais velho. Aí você já foi. Viu, né? Cara que já demitiu tanta gente na vida, ajudou, trabalhou com recursos humanos. O RG não é presidente do sindicato de caça-níquel, dos jogadores profissionais de caça-níquel. Eu acredito. É regulamentado. Eu acredito que sim. São os produtores de maquininha. Eu acredito que sim. Tava bem. Eu acredito que sim. Muito bem. Daqui a pouco vai ter sindicato de outras coisas aí também. Ô, mano, sabe onde eu fui hoje? Aonde? McDonald's. Ah, você foi lá? Esperto você, hein, Sombra? Inclusive, que dia que é hoje, mesmo, cara? Eu comprei uma casquinha por R$2 apenas. Nossa, é top demais. Opa! Ó, eu te indico, velho, comer aquele McFlurry de Inhabento. Nossa. Nossa, muito pai bom, velho. Pai do céu! Tá bem, cara. Os caras ainda põem chocolate de umas marcas show. Nossa, cara. Senhora. Pai do céu, vale a pena, viu, cara? É. RG número 2, que dia é hoje mesmo? Hoje, sexta-feira, mano. Ah, RG número 2, sexta-feira. Dia do quarteirão, parceiro. Ó, pra quem não conhece, eu vou passar a escalação aqui do quarteirão com queijo, hein? Pão. Uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo e tudo isso é RG número 2. Temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. Fala devagar, este que eu tô com fome. É o quarteirão com queijo, fome. RG número 2. Que está arrasando no McDonald's por apenas R$8. E ó, se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. Domingo, Domênico Gato, é dia de crispy bacon. Esse lanche é fantástico, cara. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã é o triplo cheeseburger. Animal. Cheeseburger. Com acento no R, até mano. Burger. Olha a foto do mano comendo lá no McDonald's. Olha lá. Eu como mesmo. Você comeu tudo isso que tá aí? Como, cara? Porque agora eu tô em off. Agora eu tô em off, Motinha. Tô subindo o peso e agora, ó... Esse é meu jantar, cara. Caraca, velho. Ó, tinha um barbecue. É ali bom, tinha dois Big Macs. Você tá falando sério? Você bateu tudo isso? Batata frita grande. Sim, tô vendo fritas. Ali. Ó, ali, ó, eu comi uma... Ó, eu vou passar ali o que eu comi. Eu comi dois Big Macs. Cara. Eu comi dois Big Macs. Eu tomei um suco. Comi um nuggets. comi aquele barbecue RG número 2. Você tá louco, e comi uma salada também. Você não comeu dois Big Macs? Comi isso dois Big Macs e o barbecue. Uma perninha. E a perninha não enche, né? Aí ele dá um salto e... Mas depois disso ligou pra mamãe pra preparar mais um lá ou não? Não, não. Saiu satisfeito? Depois imagina, você come esse hambúrguer lá, você não quer comer em casa. Ah, esse louco aí? Eu em off, velho. Eu detono mesmo, velho. Eu em off e o bagulho aqui é louco, mano. Vou falar, velho. Vamos aos nossos ouvintes no 3284-7097. Oferecimento do Extra. Você merece Extra. Extra economia. Você não é delícia, mano. Só é a Taizinha. O cachorro não gostou da Lei Pelé, não. Só a Taizinha acha você delícia. Ninguém gosta. Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos Eduardo Abrantes. Abrantes. O Cadu Abrantes. Ah, tá certo. Quantos anos, ô Abrantes? 38, Domênico. 38, RG. Como é que fica 38? 38 é legal, né? É, quando você abre antes a porta, assim, vê aquele sensacional! Aquele sol brilhante. Parabéns, RG. Olha, Pascoalzinho falou que é nóis. Pascoalzinho falou que é nóis. Então, indo na bossa, que nota você dá quando você abre antes esse meu WhatsApp agora? 11. Deixa eu ver. Não abri ainda. Você nem abriu, já deu 11. Você manda essas coisas pro Pascoal também? Não? Pascoal não gosta? Não. Não gosta disso? Não, não mando pro Pascoal. Por quê? Não, é só manda esse tipo de sacanagem pro nosso grupo do Estado 97. Ah, entendi. Só não manda sacanagem pra mais ninguém. Aquele grupo que você tem nem pro Zico. Hã? O Zico você manda. Não manda pra ninguém. Só pra aquele grupo que você tem de 500 pessoas não, te aguardando. Não, tem grupo de 500 pessoas, não. Você fica mandando essas coisas, a dona encrenca lá, qualquer hora vai pegar essas sacanagens lá. Mas eu tenho, no meu celular é tranquilo, a minha vida é um livro aberto. Só tem 84 senhas, 3 cadeados, 8 segredos, mas assim, quem quiser tentar... Ela já tentou abrir? Já tentou abrir. Livro de já deu briga por isso. O livro de venda. Isso, já deu briga por isso, Ali? Sim, já dá, de vez em quando dá uma confusão. Esse negócio de celular... Mas quem não deve não teme, beijo. É isso que é mais importante. É isso, tá certo aí. Esse negócio, perfeitamente. Esse negócio de grupo deu uma confusão ontem. É. É, melhor não, né? Por isso sempre deixa sua senha que com alguém. Confusão. Vai que você vai pro outro lado. Lá no meio do ar. Não dá pra. Mas eu não tenho culpa nenhuma, não. Não é você. Não. Mas é isso aí. E qual que é o bairro aí, velhinho? Que é Vila Penteado, meu Vila! Ah, e é nóis! Zona Norte, querida! Aí, perto da Cachoeirinha. É isso aí, perto da Cachoeirinha. Cachoeirinha. E o time? O time é o Coringão, né, mano? Corinthians, é nóis, mano. Descabelou penteado. Ô, amigão, vamos falar da primeira força do estado aqui. É isso mesmo. Pega a tabela aí, vocês têm internet? Abre a tabela e dá uma olhada aí, quem é o paulista dos grandes aí que tem o melhor aproveitamento. Mirassol é a maior potência agora. Falei dos grandes. Inclusive o primeiro Corinthians, é o Mirassol. Inclusive o Corinthians que joga com o Mirassol no próximo final de semana, no caso amanhã. E se vencer o Mirassol, o Corinthians assume o lugar do Mirassol nesse melhor aproveitamento. E se perder? O Mirassol é aquele coelho na corrida de cachorro, vai indo na frente só pra... Também acho, mano. O Mirassol aí nada mais é do que o Superman na São Silvestre, velho. Na terceira curva cai. O Mirassol tem 6 pontos a mais que o Santos. O Santos tá atrás, inclusive, da Ponte na terceira colocação. Vamos supor que o Santos passe a Ponte Preta. Vai decidir contra o Mirassol em Mirassol a segunda partida, né? Sim. Quer dizer, não é tão simples. O Mirassol é na chave do Santos? É. O Santos tá com a chave mais complicada. Aldax, Mirassol. Tem Mirassol, tem Ponte. Porra, todo mundo ganha. Aldax, Ponte. Só o Santos não ganha, velho. Os caras lá estão ganhando tudo. Só ripando, mano. Mas o Santos ele não tá aproveitando a boiada que ele tem, porque ele, por fazer parte talvez do grupo mais difícil, Domênico Gatto, mas ele não joga essa primeira fase do Campeonato Paulista contra times do próprio grupo. Ele vai pegar na próxima fase. Na teoria, ele tá pegando os que deveriam ser, né? Que não tá conseguindo mamar, né, velho? Mas, ô, amigão. Diga lá, mano. O Tite genérico, o Carilli, acertou o time? Eita! Cadê o momento fofarrão, velho? Quero ver isso no final do campeonato. Quero ouvir. Quer nós, mano. Quero ouvir. Olha o que vocês fizeram. Da moral? Mas essa é a ideia. Da moral, não. RG, essa é a ideia. Aí. Você conhece aquele cara que joga bilhar há muito tempo, que é bom? E fica no barzinho esperando os trouxas virem pra jogar com ele? Sabe o que é, Ale? Aí o cara vem, aposta, o cara vê o cara jogando tudo errado, fala, vamos jogar, vamos apostar. A primeira o cara ganha. Ele tem que deixar o cara ganhar. Vamos dobrar. Vamos dobrar. RG. Aí começa o pau. Aí é assim que funciona. Olha a tática amanhã. Olha a tática amanhã. Quando o Palmeiras entrar no gramado, você vai ver a tática que eles utilizaram aí. A torcida xingando de burro pra baixo lá, Eduardo Batista e elenco. Mas aí é outra coisa. Então chupa aí, pô. agora, passando o Mano falou, em vocês. O Mano falou uma coisa que é interessante mesmo, né? Porque ganhou na sorte aí. A gente discutiu aqui no começo do campeonato, as quatro forças do Campeonato Paulista, né? E o Palmeiras era primeiro, o Santos segundo, e aí aquela discussão São Paulo ou Corinthians, tal, Corinthians. Já mudou pra vocês? Já mudou essa ordem? Depois dos clássicos? Lógico que mudou. São Paulo não mudou nada. Mas nós estamos falando aí, no caso, de elenco ou de... Não mudou nada. Não, é quem... Porque acho que de elenco as coisas não mudaram muito. Não, elenco, futebol não, praticado, é, bacana. Exatamente. Eu acho que o que pode futebol ter... Futebol na prática, mano. Futebol elenco bonito, você tem ali na sala do presidente com a fotinha de todo mundo, mano. Mas a vitória do São Paulo em cima do Santos campo, foi, muito melhor, do que a então, do Corinthians. Então, São Paulo hoje passou essa segunda força do estado. A primeira é o Corinthians, o São Paulo é o segundo. Louco. Só pode ser. O terceiro é o Palmeiras e o quarto é o Santos. Vocês estão totalmente... Se formos falar de futebol praticado. Yeah. Eu entendo, por exemplo, que hoje o São Paulo, ele tá com um bom futebol, precisando fazer ajustes defensivos, mas já não dá pra dizer que tá brigando no terceiro ou quarto. Na verdade, é cedo pra falar de qualquer um, né? E não dá pra dizer que tá naquela briga de terceiro e quarto. E quanto ao elenco, com o passar das semanas aí, não só agregou dois jogadores contratados, que como também acabou ampliando um pouco o seu elenco, quando mostrou que, de repente, o Gilberto tem a sua condição, relativamente até o momento, de corresponder como reserva. Né? Agora você não acha que ele vai dar uma brochada porque chegou o Prato? Ah. E agora ele sabe que não vai jogar, dificilmente ele vai jogar. Cara, no gol do Prato, ele foi o primeiro a correr pro Prato abraçar o cara. Ah, mas é aquele abraço, aquele cara que mata depois do velório. Eu acho que o São Paulo cresceu um pouco nessa história, mas eu não posso chegar aqui e dizer que é a primeira força do estado. Como torcedor, lógico, vamos brincar e falar, não, agora a primeira força é o São Paulo, tá jogando melhor, etc. Melhor futebol ofensivo é o do São Paulo hoje. É. Isso com certeza. Mas ninguém joga só no ataque, né? Sim. Mas não posso dizer mais agora, não, que assim, ó, agora é terceiro ou quarto. Não dá pra dizer, eu acho que... Se falar tá no segundo lugar, acho que tá bem colocado. Então, primeiro Corinthians, segundo São Paulo. Em termos de aproveitamento, não dá pra questionar. Ué, eu não brigo com números. E o Mirassol, então, fica onde? Mas não, eu tô falando dos grandes, RG. Tem alguém que torce pro Mirassol aqui na mesa? Grande. Então, você convidar alguém que torce pro Mirassol pra discutir aqui na mesa. Estamos falando de time no estadual. Quer dizer, o Mirassol tá jogando o quê? O número não ganha jogo. O Mirassol tá disputando o quê? Peraí, o número não ganha jogo, Motinha. Basta analisar o aproveitamento. Tô falando em termos de resultados aqui. O Corinthians, ele tem um aproveitamento aqui de 80%. Você pega aí o São Paulo, o aproveitamento é de 66%. O Palmeiras, 60%. E o querido Santos, de 46%. E o Mirassol, então, pela ordem, Corinthians, São Paulo, Palmeiras Mirassol e Santos. Quanto? Não, mas, o Mirassol com 86. Tá. Mas não tem ninguém na mesa. O que torce pro Mirassol? Não interessa, aqui, não tem ninguém na mesa. Presta atenção. O ano passado, vamos pegar um exemplo do Campeonato Carioca. O Vasco foi campeão, não foi? Foi. E o que aconteceu? Caiu. Um abraço. Então, bicho, o Campeonato Paulista... Fechou o Campeonato Regional não significa que o time vai ser o time do ano. Vocês estão loucos. Estão tirando base de Campeonato Paulista, estão loucos. Ô, amigão. Eu. Amanhã vamos pegar desculpa, só fazer um contraponto aí. Se não serve de base o Campeonato Paulista, também não serve de base para criticar o técnico que está mal. Lógico que serve de base, vamos parar de frescura. Sombra, se ganha, serve de base, se não ganha, não serve. Acho que tudo é parâmetro. Então, mas aí que tá. É válido o que você falou, e aí quando o técnico... Você tá gaguejando demais. Não, vou provar pra vocês o que eu quero dizer. É que não vai criticar o Dodô, não. Vocês não deixam acabar de falar. Começa a falar, não deixa falar. É um canal só, pô. Ô Sombra, quando você tem aí um time em mãos que é considerado um melhor elenco, e todo mundo comenta e fala que é o Palmeiras, certo? Vários jogadores, tem dois times, os dois times disputassem, ficava disputando para quem vai do A ou B ser campeão, aquela coisa toda. Quando você tem um campeonato fraco, que é o Paulista, e esse treinador vai mal, então a coisa tá ruim. Mas será que o cara não precisa de um tempo? Mas se o Campeonato Paulista não é... A coisa tá ruim. Mas olha, o Alexandre não é parâmetro, ele não é parâmetro. Mas o Alexandre não falou que o Campeonato Paulista é só pra treinar? Se é pra treinar, o cara... O Alexandre fala, não é que eu acho. É o que você acha. Você falou uma bobagem que você acha assim. Não, acho nada. Para, velho. Não acho nada. Peraí, tudo bem. Eu fiz o contraponto, você respondeu. Fala, Abrantes. Isso aí do Alexandre é desculpa de mau vendedor, né? Desculpa falar, mas... Ah, o Domênico gaguejou e não conheceu. Cara, não gaguejei coisa gaguejou, nenhuma. Sim. Não é porque o Alexandre falou, eu acho que ele tá certo. Antes ué, prova onde que eu falei que o Alexandre tinha razão. Opa, pega o replay. Segue o jogo, sem falatório. Fala aí, Abrantes. Então, amanhã o Coringão pega o Mirassol aí, vamos passar o trator pra encerrar, pra passar o carnaval na liderança geral, né? Ô, amigão, mas amanhã, inclusive, o Corinthians, ele vai poupar alguns jogadores, ó. Por exemplo, o Lan Fagner vai ser poupado. poupado. Você tem o Rúmeus Balbuena, que vai ser poupado também. Quem? Ai, meu Deus. O Lan Fagner, o Rúmeus Balbuena. Merece até cartão. O Rodriguinho Steiger e o Cristiano Romero. Os quatro serão poupados, velho. Meu Deus do céu. Quem? Kazimovic? Vai jogar, mano. Ah, então tá com a é ele e o Jovandovski na frente, mano. Aliás, o Rodriguinho vai renovar, né? Então, houve uma conversa hoje, não, foi ontem. Eles tentaram renovar antes do clássico, a conversa não virou, os caras falaram, não, vamos ver pra amanhã. Ontem houve uma conversa novamente aí, mas as coisas estavam bem encaminhadas. E hoje teve um desfecho, então, Ale, renovou? Não, tá próximo. Tá próximo? Tá porque próximo. A conversa aconteceria ontem e eu acho que hoje talvez eles finalizassem alguma coisa, mas na próxima semana então teremos a renovação do Rodriguinho Steiger, mano, tá jogando bem. Fazer uma pergunta pra vocês. Antes do jogo ele falava assim, pô, dependendo do resultado pode ficar muito ruim para um dos técnicos, né? Sim. Então a gente vê aí, olha, sendo contestado Dorival no Santos, contestado Eduardo Batista, ganhou um fôlego Carille, né? Agora já chuta, mano, chamando aí de Tite genérico, etc. Sim. E tal, ok. O Cláudio Ranieri, nossa, que pecado, foi demitido do Leicester. Pecado. Ah, meu, porra, o cara foi campeão. Absurdo. Levou sabe quando o Leicester vai ser campeão de novo? Nunca mais nunca na vida, mais. Na história. Ué, mas é que tá. Igual o São Caetano, nunca mais. São casos. 9 meses atrás ele foi eleito o melhor treinador. É. Mas então, por isso que às vezes é ruim você ser campeão. Porque quando você é campeão, gera expectativa. Oi? E depois gera cobrança. Eu sei, mano, mas as pessoas tinham que entender um pouco que era o pequeno Leicester, né? Não adianta achar que o Leicester agora ia virar... Ah, mas sombrar, é aquele negócio, mano. Oh, pobre pobre nunca come melado. Quando come, se lambuza. Às vezes, véio, a gente vai atrás e fala assim, ah, porque vamos trazer um jogador do exterior, né? Então, por exemplo, ah, vamos trazer o Drogba, né? O Corinthians aí foi atrás do Drogba, etc e tal. Vocês achariam interessante chegar e fazer um meio de campo pra falar assim, vamos trazer o Cláudio Ranieri pra treinar aqui? Acho que não. Você acha ruim? Não, eu acho que não. Tem menor. Tem, né? Eu acho que ele tem mercado ainda na Europa, viu, Sombra? Porque o Mourinho deu uma puta moral pra ele lá, postou, foi um absurdo. O Ranieri, antes desse título com o Leicester aí, não tinha ganhado nem jogo de birra. Ah, mas é por causa disso. Você vai trazer o Ranieri pra cá. É trazer o cara de um planeta pro outro. Na verdade, lá o cara deu sorte que o time encaixou mesmo. E aquele... Ah, ele não é um sortudo, é isso? Aquele atacante lá. O Ranieri foi um sortudo. Meu Deus do céu, o cara jogou no... Parecia o Pelé jogando. O Ranieri não foi um sortudo. O Ranieri também jogou muito. A carreira dele é fraca? Desculpa. Ele... Não, eu não acho. O Ranieri não foi, o Ranieri não foi um sortudo. Não é eu acho engraçado o negócio. O Ranieri, quando o Leicester contratou, os caras lá negavam... O Ranieri é o Jair Pissarro dos caras, posso falar? Véio. É rádio. Só um minuto. Seja sucinto. Então, mas deixa eu só começar. Só um minuto. Você me interrompeu, ou CBN? CBN, Então, deixa eu falar um negócio. Com a gente. Isso você age, o CBN. Qual é essa? Ó, vou franzir a testa. Pô, ô Sombra, avisa ele aí, meu. Ué, mas você não faz isso? Ó, deixa eu falar. CBN. Vocês têm time. O Ranieri foi contratado, era ultrapassado, demodê, velho. Aí o nosso amigo ouvinte fala, pô, não seria uma boa... Não, o Sombra fala, desculpa, Perguntei. Mas não seria uma boa... Aí quando a gente fala, pô, vamos trazer o Luxemburgo? Ah, não, é ultrapassado, é isso, aquilo. Rapaz, vocês precisam se definir. Vocês precisam se definir. Qual o último bom trabalho do Vanderlei Luxemburgo? Tá bom, e se você pegar o Ranieri, os últimos grandes trabalhos... Mas eu quero trazer o Ranieri. Não, o Sombra quer. Então tira o Rogério Ceni. Não. O Sombra quer? Não quer, não. Ele quer pra destruir o jogo. A minha discussão é com o Sombra. Para, o mito tá lá, você tá louco. Segue o jogo. Pergunta pro Rogério Ceni, volta. Presta atenção. Para com o joguinho, presta atenção. Eu deixei muito claro que era pros times que estão com problema de técnico. Não é o caso do meu tricolor, não. Ô, Abrantes! Agora, outra coisa que eu falo que eu queria terminar. Aí, quando o Leicester foi campeão, tudo bem, tem um dono bilionário, tá? Mas futebol... O cara quer entrar. Pega o time inteiro e vende, amigo. Vende. Porque veio um monte de clube levar os caras. E os caras que venderam, o jogador se empolgou. Aí, ó. Por isso que eu falo. Chegou a proposta, vende. Aquele que porque depois o bonde passa. Será também que... não pode vender por qualquer coisa, né? Não, mas qualquer coisa, só vem os caras bons pra comprar. Não, vamos segurar. Inclusive, jogador vou ficar aí, ó. Tomara no... Inclusive, tem um jogador lá que só serve no inverno, né? Por quê? O Okazaki, né? No verão não adianta. Nossa. Também tô saco cheio de você, velho. Hoje é isso. Tô ameaçando. Sim. Você provoca. Ó, vai pro carnaval com uma nota 10, hein? Olá, você e o velho. Olá, mas só pra passar aqui rapidinho, Sombra, ó. Ah. No Cagliari, ele ganhou uma Série C. Ah. É, ganhou uma Copa da Itália da Liga Pro também. Na Fiorentina, na Série B e uma Copa Itália. E uma Supercopa Italiana. No Valência, uma Copa Intertotó, que é uma dessa de Pebolim, da UEFA. Ganhou a Copa da NAP também. É, a Copa Rei. E a Copa Kaiser. Que ele ganhou em 99 também, junto com uma Supercopa da UEFA em 2004. No Mônaco, a Ligue 2, que deve ser a segunda divisão aqui do futebol francês. E esse título da Premier League aí com o Leicester. Ou seja, não ganhou nada. Nossa, é o Jair Pissarri dos caras, velho. É o Jair Pissarri dos caras. Então, o Givanildo de lá. O Givanildo ganhou o Mineiro. Desculpa, não dá pra colocar o cara num patamar de ser um Mourinho, de ser um Guardiola. Não dá, Brejá, desculpa. Abranches. Ô, seu idiota. Nossa, mano. Você que falou. Você que falou. Pega a gravação. Pega você que tá aí a gravação. Fala aí, pega a gravação. Trouxa. Abranches, um abraço pra você. Falou, bom carnaval. Duas coisas rapidinho. Nossa, primeiro, um abraço pra todos vocês aí. Eu ouço vocês há 18 anos e vocês são fantásticos mesmo. É, quando eu digo impagáveis aí, RG, é porque eu nem todo o dinheiro do mundo pagaria o que vocês merecem. Não, mas fala pagáveis, velho. Paga esse panfurão, porque pagaria sim. Não tem com a dona encrenca aqui, eu fiquei ligando ontem com três telefones pra tentar. Nem todo o dinheiro do mundo paga. Esse camarotezinho do Extra aí, não rola não, Sombrinha? Não rola. Já foi, amigo. Não, isso aí, velho. Já é, Elvis. Já foi. Agora, eu vou te dar uma dica. O Alê não falou fora do ar pra mim. Que ele tem três pares deles, ingresso sobrando no camarote. Convença o Alê, porque tem mesmo. Olá, eu sou o Alê. O Alê falou pra mim, Benja, você tem algum amigo meu que aí? Eu falei, pô, não tenho. Tá. Você pediu. Você tá vendo como você é traído? Você pediu pra eu entregar o convite pro Claudio Ranieri, agora quer que eu entregue o convite pro ouvinte? Tá vendo? Você é louco, mano. Dá um par pro ouvinte. Ô, garoto. Convence ele. A melhor contratação do futebol brasileiro. Me engravida, então. Eu sou ali. Me engravida. Olá. Eu quero mandar um abraço rapidinho, então, pro meu amigo Cristiano Catania, que tá lá nos Estados Unidos, em Orlando. E ouve vocês aí também tá bem, há muitos anos. Carnaval bom é esse, Estados Unidos. Queria mandar um abraço pro funcionário, Gustavo, o Lucas e o nosso querido Diego. E pra vocês aí também, um tapa na camurça aí, RG, pra Juliana, que senão a dona Encrenca já não conseguiu os ingressos do carnaval, né? Então você veste a Juliana hoje de capetinha e enfia o tridente nela, velho. Não desliga, fora do ar. Eu vou te dar o celular do Alê. Convence ele fora do ar pra ele te dar um par, Alê. Ele quer ir com a mulher. Olá, valeu, Abrantes, um abraço, boa noite. Pega ele lá, banalinha. Esse é o Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. BR, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. O Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora, a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Agora é hora. de oi, alegria. Oi! Vamos sorrir e cantar. Desse mundo, vai. Da vida mundo. Não se leva nada. Agora, vai, cantando vamos e rodando. Vamos sorrir e cantar. Oi! Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi! O Santos vem aí. Oi! Lá, lá, lá, lá, lá. Já cheguei, manda, agora. Manda um beijo. Manda um beijo. Ô, Silvio, manda um beijo pro Didi, meu filho, que tá ouvindo a gente, junto com a Rê. É Didi? Didi, o Didi é isso? É, os dois. Didi. Os dois estão ouvindo a gente. O Didi e a Rê, um beijo pra vocês dois e não percam domingo o programa Silvio Santos. Oi, vai, agora vai, Sário, oi. Oi. Lá, lá, lá, lá. Oi. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi. Silvio Santos, hein? Ah, não é isso mais. Aí. Bom, cara, e você que encontrou o Alê no camarote do carnaval hoje, quem der dois petelecos na orelha, um tapa na bunda e provar. Só você vai. Ó, presta atenção. Um tapa na bunda do Alê no camarote com carinho. Os caras vão te dar um tapa. Hein? Um tapa na bunda do Alê com carinho e mandar e filmar ou fotografar e mandar pra gente, ganha prêmio semana que vem. Mas tem que ser tapinha carinhoso. Dói, um tapinha não dói. Um tapinha dói. Esse traíra falou isso aí, já chegaram umas 5 mensagens no meu WhatsApp. Ô, Alê, tem convite aí mesmo? Manda pra mim, não sei o que, pra papá. Ah, mas você tem. Ó, Guilherme, Galvão, Cezinha. Você tem. Não, não, isso aí é maldade dele. Desse olha, o Bola tem razão. O Bola fala assim, pô, o Alê é bom pra caramba, mas como ser humano é um lixo. Chegamos aqui na rádio, o Alê falou. O Bá vai. O Alê falou assim, olá, eu sou o Alê, o Bija, tem 3 camarotes aqui, quer ir? Pra Alê, não quero. O Bá vai comigo, Bobão. Quer ir? Então, mas tem mais sobrando. Ah, sensacional. Ô, RG, um beijo, Rê. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Carlos Eduardo Abrantes. Legal, é isso aí. Estádio 97 volta na segunda-feira. Meio time na segunda, né? Ao vivo. Ao vivo. Ó, em segunda-feira tá valendo. Mandou aqui pra domenico@97fm.com. Ah, não, desculpa. sombra@97fm.com.br. Foto ou vídeo passando a mão no Tiobinha do Alê no camarote. Semana que vem tem prêmio. Tá ferrado, eu vou dar prêmio. Os tontos vão, Alê. Uma boa. Alê, os tontos vão. Cancelou o carnaval. Kit Frico. Beleza, fechado. Mandou videozinho passando a mão com carinho na bundinha do Alê no camarote. Mandou, ganha Kit Frico semana que vem. Se alia aí, ó. Vai, tonto, se alia. Estádio 97 volta na segunda no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia, é na BV Financeira. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo cheeseburger por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização em vendas, Trisul e Direcional. E Extra, você merece extra economia. Valeu, gente, boa noite, tchau, tchau. Toda sexta no Energia da Noite. Fantastic. Miris Coio com Soundcheck Radio. 1 da manhã. Energia. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium. A mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club. Apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Gatico da Toco, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Mr. Sam, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O ringue de patinação da Energia. Isso mesmo, um ringue de patinação na Festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Opner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Black Box na Audio Club. Imperdível. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, everybody, promoção exclusiva. Everybody, everybody.

O Night Sessions começa nessa sexta-feira e a gente já pode dizer que é carnaval, né? Bom carnaval pra você. Aqui na Energia a gente curte de uma forma diferente. Vamos lá. Com House Music, quem abre é ele, DJ Anderson Tomé. De Vegas, can you feel it? Night Sessions. congratulations. I've been stretched out paper thin, and you held my hand through the mess and confusion that we find ourselves in. I see your head turning gray at the mention of the mountain.